Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de 1091 e no dia 12 de janeiro de 2025. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução e saúde para a sua água. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam. A AME, ao Anjo Ismael, à Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz de Vida e ao Paulo de Tarso. Lembrando também do apoio do grupo musical Castelã e também das tendas de Umbanda, Pai Jeremias e Vó Catarina e Mãe Maria. Bom dia a todos. Hoje, como o Rui falou, nosso convidado é o nosso irmão Douglas Brito e o tema será Solidão, uma visão interdisciplinar. Ligue para nós, participe aí das nossas redes sociais, faça suas perguntas, faça suas colocações e nós vamos bater um papo muito legal aqui com o nosso irmão Douglas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos que estão aqui escutando a gente pela Rádio Vivência Espírita, pela Web Rádio Sementes de Amor de Mato Grosso do Sul, pela Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina e pela Rádio São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe. A gente agradece aqui o carinho de estar escutando a gente, assistindo a gente aqui. Quem está participando aqui no nosso YouTube, também a gente já deixa um alô, um bom dia, e também pelos canais que retransmite a gente. A Web Rádio Semente de Amor, o Recanto da Prece Euripes Barçanufo, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a Web TV Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, que retransmite a gente aqui todo domingo. Então a gente agradece o carinho, né? A gente já deixou o chat, tá? A enquete. Deixa eu deixar aqui o telefone para vocês ligarem para a gente para participar do sorteio. Então, quem quiser, hoje a gente vai sortear o livro do Douglas, né, Jorge? Quer mostrar isso aí? Isso. Mostra aí para o pessoal. Solidão, né? Solidão. Então a gente vai sortear o livro, dois livros do Douglas, para quem ligar para nós. Então ligue aqui nesse número 3921-3009. Então 3921-3009 para participar do sorteio. Esse número também é o WhatsApp, tá? Então se quiser adicionar o WhatsApp e enviar mensagem, quero participar do sorteio, né? A gente coloca o nome aqui, eu tô acompanhando o WhatsApp, é só adicionar e pedir para participar do sorteio, que aí no final a gente vai sortear dois livros do Douglas. Tá? Então a gente deixou já a enquete para quem tá no nosso YouTube, aqui no YouTube do Vivência. A pergunta é: você acredita que a solidão pode ter causas espirituais além de psicológicas? Então deixa aí a sua opinião. No final do programa a gente vai comentar aqui o resultado e pedir para o Douglas depois comentar para a gente. Então, Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Joel. Bom dia, Dr. Douglas Brito. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família Vivenciano. Eu só queria comentar do livro do Dr. Douglas Brito, Solidão a Perder de Vista. Olha que coisa linda. Uma visão interdisciplinar. Que esse domingo abençoado, Vivenciano, seja um momento de esclarecimento, de orientações e de ajuda. Nós vamos ler uma mensagem de virtudes e valores, mensagem de tia do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Vamos ao item 7, caridade. Caridade é a virtude de alta sublimação. Ela une a bondade, a indulgência e o perdão. A caridade é a glória no caminho do cristão. Queridos vivencianos, vamos fechando os nossos olhos, nos acalmando, respirando profundamente, colocando nesse instante, preparando-nos para esse momento de religar junto à espiritualidade maior, a fim de agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e que possamos envolver o nosso querido irmão Dr. Douglas Brito, que vem nos falar sobre solidão, uma visão interdisciplinar, como Jorge Reis comentou, que é um programa de hoje, é um programa inclusive de uma ajuda para quem sofre desse mal, que é o mal da humanidade hoje. Muitos de nós estamos em família, mas numa solidão plena, que não conseguimos compartilhar a vivência com aqueles que caminham conosco. Agradecidos mais uma vez, nós vamos pedindo licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai, vós que colocastes todos esses seus filhos maravilhosos, centelhas divinas nessa caminhada, para aprender a devolução daquilo que recebemos de ti, meu Pai, com respeito, com carinho, com amor e com dedicação, o nosso crescimento espiritual, a fim de um dia atingirmos o ápice de nossa evolução, chegando perto de ti, Pai, como filhos diletos de sua generosidade. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Tema do dia. Tema do dia. O tema. Tema do. Tema de hoje será solidão, uma visão indisciplinar. Nós estamos aqui com o nosso querido amigo Douglas Brito, que é psicanalista há 25 anos, especialista em síndrome de pânico, recebeu a medalha Cassiano Ricardo na Câmara Municipal por merecimento e é comendador, título recebido da Igreja Católica pelos trabalhos também prestados em prol de muita gente. Bom dia, Douglas Brito. Bom dia. Oi, bom dia, Jorge. Bom dia, Carlinhos, Rodrigo, Joel, a todos que estão nos assistindo, né, os internautas. É interdisciplinar, não, né? É diferente. Não é indisciplinados, não. Indisciplinar. É interdisciplinados. É um prazer sempre estar aqui com vocês. É a hora que o Rui mandou a mensagem. Eu achei, fiquei muito feliz com isso. Eu sempre fico muito feliz de estar com vocês, esses anos todos, né? Que eu sempre estive vindo aqui. E é sempre um prazer falar com os nossos internautas também. Legal. Então vamos entrando logo no assunto. Douglas, isolamento e solidão é a mesma coisa? Então, essa questão, a pergunta que normalmente se faz com relação a isso, de abertura do assunto, é a solidão e a solitude, né? Que são solidão duas, que são duas coisas diferentes. A solitude é quando a gente está sozinho, né? Sozinho em algum ambiente e tal, mas ok, eu estou ali sozinho porque eu estou trabalhando, porque eu estou estudando, estou tendo alguma atividade na qual eu estou sozinho. Só. mas eu estou me sentindo bem comigo e com toda a situação que está me acontecendo. A solidão, ela é mais dolorida, porque eu posso não estar sozinho, eu posso estar com várias pessoas envolvidas, aonde quer que eu esteja, em casa, em família e tal, e assim mesmo me senti muito mal, um vazio gigantesco que toma proporções, né? E isso se mistura muitas vezes com ansiedade, com depressão, isso se mistura e se interrelaciona muito bem esses três, infelizmente, né? Então, esse é o ponto que mais as pessoas sentem a diferença, que parece, ah, eu tô sozinho sempre, eu tô com solidão. Não, às vezes você tá só fazendo atividades solitárias, mas você não tá sozinho. Sim, mas tem pessoas que adoram ficar sozinha, adoram a solidão, né? Porque aquelas pessoas, por exemplo, que moram no meio do mato aí sozinho, moram num apartamento sozinho, essas pessoas são doentes ou fazem isso porque querem, porque gostam? As duas coisas podem acontecer, né? Tanto pode ter um transtorno psiquiátrico mesmo que leva a esse perfil, a essa intenção assim, de isolamento mesmo. Ela pode ter a fobia social, ela pode ter outras patologias associadas que levam a ter esse comportamento. Então, esse comportamento de solidão, assim, de morar sozinho, de se refugiar, é muito antigo. Na Igreja Católica primitiva, tinha os mosteiros, os eremitas que moravam em mosteiros solitários. Então, eles ficavam muito distantes. Isso começou já lá, sei lá, século 3, 4, com Santo Antão. Com Antão, que resolveu que ele queria ter uma vida solitária. Ele não queria aquele movimento com as pessoas em volta dele pedindo coisas e orações. Ele não queria, ele queria viver a fé dele, queria viver essa questão. Ele foi se refugiando, e chegou um ponto que ele foi morar numa caverna. E morou na caverna, e as pessoas achavam ele, iam lá, e enfim. Ele foi o primeiro, o que deu origem a esses movimentos de eremitérios, de eremitas que moram sozinhos. A gente tem casos hoje no Brasil e no mundo de eremitas, pessoas que moram sozinhas, homens e mulheres que moram sozinhas assim em algum lugar ermo, em uma caverna, numa choupana no meio do mato, eles têm isso. Agora está cada vez mais complicado de ficar totalmente isolado, porque tem sempre alguém descobre a criatura lá, e a criatura não consegue ficar sozinha mais. É uma briga deles. Eu tenho uma que eu conheço, que mora bem afastada, e ela sofre ficar sozinha. É uma freira eremita que resolveu. Ela não quis morar em congregação nenhuma, quis morar sozinha. E aí ela sofre para ficar sozinha, porque o povo não deixa. O povo vai atrás, pedir oração, pedir alguma coisa, enfim, não é isso. Douglas, a gente podia classificar a solidão? Existem tipos de solidão, por exemplo? Né? O que é importante observar, assim, acho que eu até fiz uma cola com relação ao percentual, porque ela muda de acordo com a localização, né? Com a localização geográfica mesmo muda. Então, a gente tem no Brasil, hoje já, da última pesquisa, tem acho que uns 2 anos, 15% de pessoas muito solitárias, 38% pouco solitárias e 47% nada solitária. É claro que o Brasil colabora muito para que isso aconteça, para que a gente não tenha uma solidão como acontece em outros países. O povo brasileiro é muito unido, né? É muito festeiro, muito animado e tal, então isso faz com que as pessoas se sintam menos, apesar de as festas não causarem, mas as pessoas acabam usando. Então, esse é o tipo de isolamento social que às vezes a pessoa busca e ela procura esse isolamento social. Então, ela tem tudo isso, mas ela foge. Aqui é mais difícil. Em outros países menores ou com outro perfil, as pessoas conseguem sair mais. Então, esse isolamento social que a pessoa busca, isso funciona muito bem em alguns lugares. Só que aqui, às vezes, a desconexão, que é um problema sério. Há uns anos atrás, quando começou mais essas redes sociais e tal, eu até escrevi sobre isso. O medo da desconexão. E se cai a internet, e se cai a energia, como é que fica a pessoa que vive disso? Uhum. Então, esse tipo de isolamento, de solidão que tem acontecido hoje com mais intensidade, as pessoas que vivem nos computadores, vivem nos chats, vivem em redes sociais, é um tipo de solidão. É um desses tipos de solidão onde a pessoa... É a solidão digital que se chama, né? Essa solidão digital tem esse aspecto. Então, ela está ali conversando com muita gente, mas ela está solitária, ela está sozinha conversando com muita gente. Esse é um dos principais hoje. E assim, eu atendo pessoas, por exemplo, que são streamers de Narram jogos na internet, jogo de carta, jogo de outras coisas, narram jogos e conversam muito sobre esse tipo de assunto. Então tem muita gente envolvida. Agora, nesse final de ano, nesse Natal e Ano Novo, inclusive, eu estava conversando com alguns sobre esse assunto, e o que aconteceu é que assim, muitas pessoas que entraram no chat, nos Discords que eles chamam lá, e ficaram conversando pela internet, conversando, jogando e conversando. O jogar é um pano de fundo para esse momento. Eu fico ali jogando e ficam conversando entre as pessoas que nunca se viram e possivelmente nunca vão se encontrar. Mas assim, houve algumas pessoas, elas não estavam sozinhas em casa, elas estavam com família no Natal. E saíam da família e iam para o jogo. Então ela está buscando esse processo de ficar sozinha, de ficar no mundo dela, que não é o mundo, ela não se sentia solitária, mas ela estava no outro mundo. Então essa questão digital é bem forte hoje, é um dos pontos mais fortes. É assim, mas olha só, não, eu acho que você falou, alguém falou em solitude ou solidão, e Antônio entrou aqui e falou, e a solitude? Tem alguma coisa a ver? A solitude é aquilo que eu falei no começo, que é o fato de estar sozinho. Uhum. Você está sozinho, está em alguma situação, mas você há necessidade de estar sozinho. Está trabalhando sozinho, você está ou em casa sozinho, mas é só. Isso não está causando nenhum uma angústia ou sofrimento. Você só está porque aquela atividade requer o que você quis estar, pelas circunstâncias. Mas não é doído isso. Uhum. A solidão, ela é muito intensa, é muito dolorida. Uhum. É como se tivesse, assim, eu sempre tivesse sido abandonado, desconectado do mundo, eu não estou conseguindo me interar com as pessoas. Essa aí seria solidão emocional? A solidão emocional é que eu não, onde eu não tenho relações mais íntimas. A solidão emocional, ela vai por esse caminho. Às vezes a pessoa tem uma atividade social, ela tem um trabalho, tem um grupo de amigos no trabalho, tem tudo, mas ela se sente ainda sozinha, porque ela não tem alguém intimamente ligado a ela, ou não tem um familiar que seja muito próximo, ou porque não tem um relacionamento afetivo, alguma coisa nesse sentido. Então a solidão emocional, ela vai por esse lado, assim, emocionalmente eu não tenho ninguém. Eu tenho amigos que eu gosto muito, que eu circulo, tal, mas... No caso da freira que você falou, que ela é voluntária. Tem gente que quer ser voluntariou. Não é emocional, então é voluntária. A pessoa quer aquilo, não faz isso. Mal para ela. Tipo assim, não. Ela não sente nada contra isso. Tipo assim, que às vezes a gente tá na solidão, a gente tá triste pra caramba, né? Você tá solitário, você tá triste. Agora, no caso dessas pessoas, não. Elas estão alegres se elas estiverem solitárias, né? A voluntária. É assim, ela tá feliz. Ela tá buscando esse tipo de coisa. Então, ela organizou a vida dela para estar em algum lugar muito tranquilo, muito isolado. Em oração, em comunhão, assim, com Deus, segundo a crença dela e tal. E é isso. Então, ela fica fazendo as coisas que mantêm a subsistência da vida e só. Mas só que alguém vai lá para saber, para entrevistar, mas por que que você viu? Essa pergunta acontece constantemente e ela fala, mas eu não quero isso, eu não quero. Ou seja, não necessariamente é uma sociopatia. Não é. No caso, não. Ela se relaciona, ela tanto que ela responde tudo normalmente, tudo mais, ela só quer ficar. Ou seja, tem pessoa que está no meio de todo mundo e não consegue se relacionar em sociedade, né? Isso, não ou está no meio de todo mundo e mesmo assim está com solidão. Às vezes está isso, a sociopatia, isso vai por um outro aspecto, né, onde a pessoa não consegue ficar bem, ela está ali naquele grupo, mas não está bem no grupo. E agora também, Douglas, existem certas circunstâncias que levam a pessoa a ficar solitária também, né? Algumas circunstâncias da vida, algum acontecimento, né? A pessoa fica sozinha, tal, aí ela acaba ficando solitária também às vezes. Tem várias situações o que leva a esse sentimento, agora falando em sentimento mais especificamente, quando morre alguém muito próximo, alguém muito querido ou alguém que ela dependa às vezes afetivamente ou dependa financeiramente, isso causa às vezes esse sentimento. Há outras perdas, como a perda de emprego, fim de uma atividade, por exemplo, uma atividade educacional, uma atividade acadêmica, que ela gostou muito, se envolveu demais, e a hora que acaba dá aquela sensação de vazio, que, nossa, tá ruim isso, agora ficou ruim. Né? Então a gente observa isso acontecendo. Tem situações, por exemplo, você está numa faixa de estudo, terminou ali o ensino fundamental, em seguida você vai fazer o ensino médio, faculdade, você está nesse ritmo. Dá uma sensaçãozinha ruim quando acaba o fundamental, porque você não vai encontrar mais os amigos, não sei o que e tal. Mas o movimento de entrar para o próximo em seguida já é ajuda para que esse sentimento desapareça. Quando há uma interrupção nisso, aí também causa nessa faixa etária. Douglas, uma coisa interessante, você está falando, eu estou aqui divagando, né? É, que a gente vê muitos problemas assim, com gente que se aposenta, por exemplo, né? Baseado no que você acabou de falar. É, a pessoa foi ativa a vida toda, aí ela se aposenta e às vezes a opção dela, eu vou me aposentar, eu vou vestir o pijama e ficar em casa. Daqui a pouco vem para aquela pessoa a sensação de inutilidade. Quer dizer, mesmo estar sendo cercado de pessoas, ela acaba sendo uma pessoa solitária ali e começa a entrar parafuso na cabeça dela. Daqui a pouco ela está com Alzheimer. É, esse exemplo que você está dando, Jorge, é um exemplo bem comum. Bem comum, as pessoas, principalmente com homens. Teve uma pesquisa há alguns anos, tipo uns 5 anos, com relação a isso, que resultou numa resposta de que um ano após a aposentadoria, homens, principalmente homens com cargo de poder, executivos e tudo mais, eles morriam. A estatística de morte era grande para homens assim, a partir de um ano, a partir da aposentadoria. Por quê? Eles vinham num cargo, em atividades, muita gente pedindo coisas, muita gente correndo atrás, muitos funcionários, o poder que a empresa proporcionava a ele. E aí acabava, e de repente, uma hora para outra, ele não tem mais poder nenhum, ninguém mais busca ele, ninguém mais quer saber nada com ele. Eu tive um amigo que me contou isso há muitos anos atrás, com relação a esse assunto, e ele havia troca de cargo, e no dia ele era poderoso na empresa, era um diretor poderoso na empresa, e aí ele aposentou. No dia seguinte chegou o novo, então ele estava juntando as coisas dele e o novo chegando. Quando o novo entrou, chegou na empresa, os olhos de todos eram para o outro. Ele falou: eu desapareci da minha sala naquele momento. Naquele minuto eu já não existia mais. Eu estava guardando minhas coisas, mas parecia que eu era uma das coisas que estavam sendo guardadas, porque ninguém cumprimentou, ninguém se interessou para ir lá abraçar, para despedir, nada, não fizeram mais nada. Acabou. Ele falou: de uma hora para outra, acabei. Então esse é um risco grande que daí gera efeitos fisiológicos. Né? Douglas, aconteceu um caso desse comigo no serviço, né? No trabalho. É, porque nós trabalhamos a vida toda com militares, né? O Calinho conheceu bem, o Calinho era um fornecedor de prestador de serviço dentro da aeronáutica também. E a gente, como lidava com militares, existem militares e militares, e alguns são muito arrogantes, né? Alguns são muito prepotentes, arrogantes, se acham que são dono da razão. Não é todos, não, é exceção. Mas existe. E eu lembro de um coronel mesmo, que ele era muito, assim, maltratava todo mundo, estourava toda hora, queria as coisas sempre do jeito dele, não aceitava opinião, tudo dele que estava certo, aquelas pessoas que não sabem lidar com os outros. Mas foi assim a vida toda, né? Arrogante mesmo. Ele passou uns 3 meses depois que foi para a reserva, ele entrou em depressão total. Eu olhava para a cara dele, dava pena ele andando. Quando ele ia lá resolver alguma coisa e tal, eu falei: cadê aquele cara? Tá até com saudade do arrogante, porque dava pena de olhar para ele. Quer dizer, eu acho que de uma hora para outra essa solidão de isso que você está falando. E o cara deixou de existir, simplesmente. Apareceu outro no lugar dele e pronto. O outro que começou. E ele, todo mundo esqueceu. Quer dizer, ele não tinha coisas boas para serem lembradas também. Então, eu acho que é muito isso também, né? Você constrói, às vezes, sua própria solidão depois, né? O Douglas, teve uma amiga nossa, que ela tinha 2 filhos, uma filha e um filho, e ela morava no apartamento e os filhos não iam visitá-la. Daqui a pouco ela morreu de repente. Quando eles chegaram lá, tinha um bilhete escrito assim: de solidão também se morre. Isso acontece muito? E isso acontece. É um dos riscos da solidão é justamente o suicídio, né? Então a gente tem isso, isso como referência. Além da morte natural por conta disso, né? Por conta de uma tristeza que se instala a ponto de virar depressão. E em seguida, às vezes, comete suicídio. Tem casos, aqui na cidade, inclusive, de situações que a gente vivenciou disso. Assim, de homens, jovens e tal, e que... eu vou deixar um carta, deixar alguma coisa avisado com relação a isso. Então, essa questão, ela é muito importante nesse aspecto. Eu falei dessa pesquisa porque a pesquisa foi feita e chegou a resposta de que acontecia mais com homens que com mulheres. É porque os altos, essa resposta da pesquisa, os altos executivos, eles se dedicam integralmente aos cargos nas empresas, né? Então, eles têm muita atividade, muito poder e tal. As mulheres, a maioria não tem esses cargos tão altos assim. E elas têm outras atividades, têm a casa para cuidar, têm para administrar a casa também, tudo mais, coisa que, na maioria, os homens não fazem. Então, as mulheres, elas se entretêm. Quando elas aposentam, elas se dedicam mais a esse tipo de coisa. Aí elas têm mais tempo para cuidar de filho, cuidar de neto, fazer uma série de coisas. Então, acaba que não tem uma transição, uma mudança intensa. O homem, ele tem a transição, ele teria que fazer a transição, né? Coisa que não faz. Daí não tá esperando, não tá, programou nada para esse momento. Há uns 20 anos atrás, um amigo do meu pai, eu até encontrei com ele essa semana na rua, no shopping. Ele entrou em contato comigo, ele foi falar comigo, e eu pensei, ó, o que ia falar comigo? Ele deve ter hoje uns 80 e pouquinho. Ele foi falar comigo, ele falou assim, eu preciso da sua orientação profissional. Eu falei, uai, mas ele está aposentado há muitos anos, né? Está muito bem financeiramente. Que orientação é essa? Eu não sei nem que orientação dá para ele, mas... Mano, aí ele foi falando e falou assim, eu preciso achar uma atividade. Eu não aguento ficar em casa, porque eu trabalhei por 35 anos como diretor de uma empresa, a minha casa, ela foi perfeita a vida inteira. Minha esposa está lá, empregada, está tudo perfeito. Agora que eu estou em casa, eu acho um monte de defeito dentro da casa. Não está limpo não sei onde, que está ruim não sei o quê, precisa consertar ali e aqui. Ele falou, mas em 35 anos não aconteceu nada ruim. Agora, tudo está acontecendo dentro de casa... Eu já tô achando que eu tô chato demais. A mulher tá começando a achar chato, mas antes dela achar, eu já tô me achando chato demais. Uhum. Porque, de repente, eu comecei a achar defeito em tudo. Ele falou, eu preciso da sua orientação, assim, de casa, o que que eu faço agora? Eu quero fazer um curso, uma faculdade, alguma coisa eu vou fazer. Porque eu não vou aguentar ficar em casa nessas condições. Eu não preciso de nada que me dê dinheiro. Isso eu não preciso de alguma coisa que eu goste e que eu queira me envolver. O dinheiro eu tenho nesse momento, não é para isso. Então, ele falou assim... Eu falei, nossa, engraçado, normalmente as pessoas querem começar a vida. Você quer agora para terminar a vida bem? Uhum. E ele eu quero terminar bem a vida. E aí a gente conversou bastante sobre isso e ele se encaixou, fez várias coisas. Aí tem umas coisas acontecendo de empresa que ele montou e tudo mais para a filha, essa conversa toda. Uhum. No fim tá muito bem, ele tá bem, casou de novo. Se você for ver o caso, por exemplo, de Sam Walton lá, que é o fundador do Walmart, né? Ele fundou o Walmart com 60 anos de idade. Né? E aí transformou o que o Walmart é hoje, né? Então não tem idade para começar, né? Pode começar a qualquer idade. Eu acho que o Jorge é um grande exemplo disso, né, Jorge? Você pode dar uma, você tinha que dar exemplo umas pessoal. Dicas. Porque depois que o Jorge aposentou, ele trabalha mais do que antes, né, Jorge? Ele tava na vida boa antes. Pra conversar com o Jorge, precisa marcar a audiência. Precisa marcar, Não, mas essa é a beleza do espiritismo, né? Porque no espiritismo, né, Jorge, sobra atividade para fazer isso, quem quer trabalhar, né? Mas mesmo assim, eu acho que ainda fico muito tempo ainda sem fazer nada. Ainda tem tempo de ficar à toa? Não, eu acho que eu fico muito tempo ainda sem fazer nada mesmo, assim, porque o que que acontece? Acho que você tem que diversificar, né? Você tem que começar. Quando eu me aposentei, por exemplo, em 2017, todo mundo perguntava se eu estava com saudade. Eu falei, não, só dos amigos, do trabalho, do serviço, não estou com saudade de nada. Nada. Ah, tá sozinho? Não, de jeito nenhum. Então porque eu fui fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas eu vim me preparando desde enquanto estava trabalhando ainda. Bom, não, quando eu sair daqui, essas coisas que eu faço pouco, vou começar a fazer com mais intensidade. Então era isso. Então você pega assim, só eu trabalhava o dia todo, né? Dava aula à noite também. Parece que dar aula não é trabalhar, né? Não. Trabalhava e dava aula, né? E depois eu tinha ainda, já naquela época, eu era presidente do Conselho Fiscal da DC, diretor da AME, com a creche, né? É dirigente do Grupo Musical Castelã, programa de rádio, escrever os livros. Então o pessoal fala, mas que hora que você faz isso? Eu falo, não sei, eu vou fazendo. Vou fazendo. Aí depois que eu me aposentei, eu passei a fazer essas outras coisas. Mas mesmo assim, um monte de gente chama. Você não vai trabalhar? Você não vai voltar? Né? Vai trabalhar mais mesmo? Vai trabalhar mais. Vai ficar, né, à toa em casa inteira. Vai ficar assim, à toa. Vai, né, ficar só escrevendo livro, então, coisinha à toa. Então, eu gosto muito de ver televisão também. Quando eu estou em casa, eu fico vendo televisão, vendo alguma coisa assim. Ou escrevendo, ou no computador, ou ver se... Agora a gente vê muito celular também, né? Aí vira viciado também nas redes sociais também. Mas eu acho que ainda dá para fazer um monte de coisa, até, né? É só não ficar parado. Mandar para cima e para baixo, olhar, conversar com os amigos. Agora, se você botar o pijama, levantar de pijama e dormir com a mesma roupa, aí você está perdido, eu acho. Né? Esse tipo de coisa interessante. Outro dia me perguntaram, quando que eu vou me aposentar? Pessoas que trabalharam comigo no passado, em empresa, há muitos anos, perguntaram assim, porque o grupo todo que trabalhou comigo, eles eram muito mais velhos quando eu comecei, quando eu tinha 18, 19 anos, era muito mais... E todo mundo se aposentou. Aí olharam para mim, só alguém me encontrou e falou assim, você aposentou? Eu falei, não me deixaram ainda aposentar. O governo não deixou aposentar ainda. Ah, mas e aí, se aposentar quando? Eu falei, bom, eu tenho uma carga horária puxada, então eu acho que vou até os 90, assim, depois eu vou dar uma reduzida, porque daí para dar uma acalmada, para chegar no plano espiritual já mais relaxado, para não chegar no agito, assim, que eu tenho, né? Mas o importante, a hora que você se aposenta, é você ter atividade diferente daquilo que você fazia. Uhum. Eu lembro que o nosso programa de rádio aqui, eu sempre vivi em rádio, participando de vários programas. E quando nós começamos com o programa de rádio, pô, que coisa gostosa que é você ter um programa, ter uma atividade. E eu trabalho até hoje, né, Douglas? Quando me conhece. Tá. Não aposentou também direito. Eu esqueci de falar também dos centros espíritas, né, que a gente trabalha também, né, dos centros espíritas também. E as aulas que a gente dá nos cursos aí de evangelho, nos cursos espíritas também, as palestras que a gente acaba fazendo, as exposições aí que a gente acaba fazendo o tempo todo. Mas então, isso não é só na hora de folga? Não é só na hora de folga. Na hora de folga. O tempo todo. Não, mas que é gostoso estar aposentado, porque você não tem horário, porque você tem horário para entrar na fábrica, horário para sair, horário para comer, horário para jantar. E se aposentar, você não tem horário para nada, né? Entendeu? Então você está com o tempo disponível para você fazer um monte de coisa. Agora, eu nunca iria me aposentar e depois jogar dominó aí na... Não, na praça, não. Na praça, aquela coisa, eu não faria jogar isso. Jogar bocha ali no Jardim Paulista, não. É? Jogar bocha ali no Jardim Paulista, não. Não vai nada disso. E nem frequentar a casa do idoso. Né? Não dá tempo de... Não dá tempo. Já me convidaram um monte de vezes. Pô, vai na casa do idoso. Vai fazer o quê na casa do idoso? Mas isso eu faço em casa. Não preciso ir lá, né? Mas tem gente que há necessidade de frequentar a casa do idoso. É muito importante o trabalho de lá. Eu conheço várias pessoas lá. É muito importante. A gente vê que tem muitas pessoas que têm aquele problema do ninho vazio. E isso acontece mais com as mulheres, né? As mulheres. Exatamente a continuação do que eu estava falando, né, com relação aos homens, as mulheres sentem mais isso, porque o homem não está tão ligado na criação dos filhos, netos e tal. Então, assim, a coisa flui mais fácil nesse aspecto quando os filhos casam. E aí, a mulher é que sente, né? O ninho vazio está com a mulher, né, de fato. Então, nós tínhamos uma amiga, a Vera Molina, não sei se você conhece. Sim, lembro dela, a Vera. Muito bem. Ela criou uma entidade que era justamente para trabalhar com as mulheres depois dos 35 anos. Porque as mulheres, até os 35 anos, só vivem lidando em casa, cuidando disso, cuidando daquilo. Daqui a pouco já começam os filhos a ficar grandes, começam a crescer. E ela se descuida. E ela, então, tinha uma ONG que era justamente para as mulheres se cuidarem, se pintarem, se vestirem. Quer dizer, então, ela tinha esse trabalho que depois acabou parando. Mas era necessário que ela fizesse essas coisas. E é necessário também para as mulheres reviver. Sim, ela criou essa ONG, acho que após o falecimento do marido, se não me engano, né? E aí, essa situação é muito importante, porque as mulheres começam a perder a vaidade no sentido, para que é que eu vou fazer? É. Um dos pontos que intensificam isso é justamente a menopausa, né? Que daí o homem não sente essa diferença tão grande, mas a mulher sente muito. Não só fisicamente, com todos os sintomas físicos, como acontece também com as questões emocionais. Então, assim, a mulher fica com essa sensação de, e agora? O que, que eu vou fazer, né? É, várias, assim, lá no consultório tem, ao longo dos anos, eu tive várias, assim, que estavam nessa fase de menopausa. Então, a parte engraçada que a gente ria, e ela riu comigo, assim, a gente ria junto, era justamente por causa do ventilador, né? Agora deu calor, agora liga o ventilador. Ah, passou agora, é frio agora, desliga o ventilador. Isso é uma coisa que sempre acontecia. Mas o associado a isso era justamente a questão de que, e agora? Eu não vou mais ter filhos, eu não posso mais... eu gerar vida, a sensação de que vai ficando um vazio dentro, porque os filhos já estão crescendo e não vão mais ter filho criança, não vai começar de novo até os netos chegarem, algumas não vão ter, não tem neto, né, porque a tendência é cada vez mais ter menos criança, então quer dizer, a situação vai ficando cada vez mais difícil para a mulher, esse aspecto, nesse aspecto justamente que você está falando. É, que a mulher, ela perde sua vaidade e ela, a Vera, justamente voltava a fazer com que as mulheres fossem pouco vaidosas, né? Se cuidar, se pintar, se vestir, ter divertimento também, fazer algumas atividades, né? Isso é muito importante, então. É, você vê que lá na casa do idoso, que é acima do que ela está falando, ela montou nessa época, tem muitas atividades sociais, atividades... educacionais, e tem os cursos de dança, não sei o que. O pessoal faz muito disso, é muito interessante. É, eu fui fazer muitas palestras na casa do idoso. Só que uma responsável chegou para mim e falou: Rui, quando você for conversar, não fala em remédio, não fala em doença, porque... E nem em morte, que é o que mais falam aqui. E as pessoas ficam aqui trocando de remédio. Ah, o meu remédio que eu estou tomando é melhor que o seu. Aí eu... Quer dizer, então a gente via que ficava a doença, né? Eu tenho uma doença, eu também tenho outra. Quer dizer, ficava um assunto mais voltado para a doença, para remédio e para outra coisa também. Eu falei, dá para você falar de outras coisas assuntos. Sem ser... Não, e sempre quer contar vantagem. Ah, eu estou fazendo quimioterapia, eu estou fazendo químio e rádio. Meu... E já vai ter mais vantagem. É. Eu estou tomando remédio tá pior. E remédio barato eu não gosto, né? Não, não. Dá um remedinho de dois, e também é para contar, sei. Lembra de fulano de tal? Morreu. Isso, eu tenho uma novidade, alguém morreu. Sabe que tinha uma situação engraçada que acontecia em casa, quando meu pai tinha já uns 80, hoje eu teria cento e tanto, mas uns 80, alguém ligava para ele e perguntava: como é que o senhor está? Eu estou muito bem. Mas está bem? Eu estou muito bem. O senhor não tem nada? Ué, eu tenho só as coisas relacionadas à idade avançada. Tudo fora a idade avançada, o resto está tudo certo. Então eu não tenho nada diferente do que eu não teria com essa idade. Então eu não tenho novidade para contar com relação à doença, remédios, os remédios são os mesmos que os médicos tomam. Eu tenho uma irmã que eu ligava para ela, ela falava: Rui, sabe quem morreu? Fulano morreu. Mas, bom, eu estou ligando para você, não é para saber quem morreu. Eu estou querendo saber como é que você está. Cara. Então, às vezes, é até um divertimento falar que as pessoas morreram, né? Não, porque você está sabendo que estão indo na sua frente. Por isso que a pessoa fala, né? Já para antecipar. Ainda estou aqui ainda. Antecipar a situação. Pessoal, vamos falar quem está ligadinho na gente aqui. A Tina Neca está dando um bom dia. O Edson Andrade também. O Zazul Moura, lá do Rio Grande do Norte, lá de Natal, também dando um bom dia. Catarina Souza, o Iramir, lá de Salvador, desejando a todos um feliz domingo. O Aécio, de Sete Lagoas, também, desejando tudo de bom aqui. Uma ótima manhã. O Daniel Melo, a Irene Maria do Nascimento, bom dia, o tema de hoje promete um programa movimentado, obrigado Irene, um abraço. Leandro Ribeiro, bom dia Vivencianos. A Miriam Yui, bom dia, abençoado domingo. João Paulo Gonçalves, bom dia lá de Paulista, Pernambuco. O doutor Benedito Figueiredo, lá de São Paulo, bons aprendizados, que Deus nos abençoe, muita paz. A Joélia Vasconcelos também, a Érica Leandro, bom dia a todos. Nancy Lima, bom dia família Vivenciana, um domingo abençoado. Jamil Lima, mais uma vez, bom dia a todos, que esse domingo seja de paz e que nunca estejamos sós. É isso mesmo que a gente deseja, né, Jamil? Ele é de Maricá, no Rio de Janeiro. O Claudio Udi, olá a todos vivencianos, feliz 2025, valeu Claudio. O Sérgio Santos está ótimo, está montando os novos pendrives, que legal. O Sérgio Santos estava meio deu umas baqueadas lá, né, Rodrigo? Mas verdade. Agora já tá bem já de novo, né? Graças a Deus, né? Uhum, a gente tava legal. Aí orando para ele estar tá melhor, né? Uhum. Aí o Cláudio ontem, o Rodrigo falou com o Cláudio, ele tá bem. Viu, Calinho? Sei que o pessoal tinha falado pra gente, né? Sim. Então já tá legal já, graças a Deus. Quem entrou aqui também, tá, no WhatsApp, foi a Ieda Santana, né? Pediu para participar do sorteio. A Catarina Souza também entrou aqui no WhatsApp. Tá. Sr. Rodolfo Alexandrino também, bom dia, paz e alegria a todos. Renato Pazim, bom dia, bom domingo, mais um domingo de aprendizado. Manuel Gouveia, bom dia. Antônia, paz e luz. A Ronália de Remanso, na Bahia, nossa amiga, nossa irmã Ronália, bom dia, família Vivenciana, paz e alegria no coração de todos. A Vera Lúcia Batalha de Siqueira Renda. Oi, Vera, bom dia. Tá dando bom dia, vivenciando, conhecendo e aprendendo sempre para vivenciar aos novos a cada dia. A Yolanda, lá de Uberaba, também, mandando um bom dia aqui para todos. O João Paulo Gonçalves, que é lá de Paulista, né, tá dizendo, às vezes, olha, Douglas tá falando, às vezes tem vontade de sair sem destino e sem volta, deixar tudo para trás. Ele tem mais outro comentário aqui. A dona Maria Alexandrino, bom dia, amigos, e um bom programa. Aí o João Paulo diz, minha família toda é evangélica e eu me sinto um peixe fora do aquário. Já me disseram que eu não sou e nem sei o que é estar na presença de Jesus porque sou espírita. Nem cristão é. Por isso tenho vontade de sumir. Mas tenho minha mãe, a qual tomo conta. Poxa vida, João. Por isso que Chico, pode falar uma coisa para ele? Por isso que o Chico Xavier falava que o espiritismo é espiritismo cristão, né? Uhum. Ele sempre referenciava o espiritismo como cristão. Mas fala aí, Douglas, o que você pode falar para o João? Ele toma conta da mãe dele, mas assim, dá a impressão até que se ele não tivesse a mãe dele para tomar conta, ele queria sumir na vida. Por causa disso, exatamente, parece que é um isolamento. Aí não é ele que é solitário, as pessoas que querem deixar ele solitário. Esse é um isolamento ou uma solidão circunstancial, que é diferente da crônica, né? A circunstancial é pela circunstância em que ele está tendo nesse momento. Isso vai tomando proporções. Em terapia, a gente costuma trabalhar com quem cuida de idoso, um idoso que está acamado ou que está com um problema sério, assim. Porque é justamente essa pessoa que vai se sentindo cada vez mais sozinha, porque ela está cuidando de alguém, ali essa pessoa está, em geral, dando trabalho e não há uma forma de reconhecimento que acalme isso, porque ela está vendo a situação piorando, que é natural da vida. E é isso vai tomando proporções. Então, esse cuidado consigo mesmo de buscar uma terapia, de buscar uma forma de se entender e entender esse momento como sendo parte da nossa vida é que faz a grande diferença para que a continuidade tenha, né? Para que se sinta bem em todos os momentos. Legal. Só para terminar, Rui, a Elisângela Toledo dando um bom dia, a Ana Cristina também, a Irene Maria do Nascimento tem uma pergunta, Carlinho deixa aí para a gente fazer na volta. A Elisângela Toledo dizendo, meu ex-professor de faculdade, senhor Jorge, tá vendo? Olha. Lembrou que dava aula também. E além de trabalhar, eu dava aula. Você fazia mais alguma coisa ou só dava aula? Só dava aula? Tá, o cara não trabalha, o cara só dá aula. É só dá aula, o dia inteiro à toa. Você está aparecendo um seminário que nós estamos fazendo lá na ITEP. Eu quem está dando seminário fala, poxa vida, a gente precisa valorizar a profissão de professor, porque profissão também é um trabalho. Aí eu chego um engenheiro que estava lá com a gente dando aula, ele levantou o dedo e falou, olha, posso fazer uma pergunta? No tempo que eu trabalhava, agora eu estou dando aula. O cara falou, pô, não acabei de falar que dar aula não é trabalho. Não, né? É trabalho, diversão. Ana Cristina está dando um bom dia aqui. Deixa eu terminar esse o pessoal. O Edson Andrade aqui também entrou pedindo para participar do sorteio aqui no WhatsApp. Legal. Antônia, ela está fazendo uma pergunta também, cara. Anota aí, a Maura Russo, bom dia a todos. O Piero, bom dia, queridos vivencianos, um excelente programa. A Tina Neca está falando com o João Paulo aqui. João Paulo, só de você cuidar da sua mãe, Jesus está convosco. Continue nessa sua missão, porque é dela que você se mantém vivo. Antônia, mais uma vez, está falando aqui, cheio de perguntas, Antônia. O Bessa entrou aqui também, Antônio Bessa. Fernando Petit, um abraço para o Fernando, que assumiu mais uma legislatura, né? Aqui agora na cidade. Ele é o vice-presidente da Câmara. Vice-presidente da Câmara. O presidente tem que tomar cuidado, porque o cara, quando assume com o vice, sempre está arriscado o presidente morrer, né? É, mas o nosso presidente lá da Câmara é muito bom, viu? Roberto Eleve merece. Eu gosto dele também, do Roberto. Gosto muito dele. Ser indicado novamente para presidente da Câmara. Roberto faz um trabalho muito bom, bacana ele. É... O Aécio também fazendo pergunta, o Fernando Petit, um abraço ao amigo Douglas e em todos do programa. Obrigado, Fernando. A Fernanda Cassal, bom dia, estou gostando muito do programa. Um abraço. A Fernanda que estará conosco na semana que vem. Semana que vem. Né? Falando sobre, sobre a partida de Entes Queridos. Junto com a Fernanda vem três mães. Né? Vem a Érica, que é mãe do Francisco, que desencarnou com 5 anos, e vem mais a Karina e mais a Natane também, que são mães de 2 estrelinhas também, que atuam lá na casa da Marcela. Então elas vão falar aqui um pouquinho sobre isso e a gente falar como que é que vive. Por exemplo, como que as pessoas conseguem viver assim com a perda, principalmente de crianças, perda no, na maneira de dizer, né? Nessas épocas de festa, né, Rui? Natal, Ano Novo, como é que acontece isso, né? E essas pessoas, todas elas hoje, elas são voluntárias, trabalhadoras lá da casa da Marcela. Né? Elas foram para buscar consolação e hoje estão consolando também as pessoas lá. Parece que é a especialidade da casa Marcela, né? É. Cuidar de mães que... Né? É. Era o que o Chico Xavier falava. A Carta Consoladora, ela, parece que ela foi criada para as mães, né? Mas todo mundo recebe, né? Por todo isso que mundo as mães tem, de Chico, né? É, exatamente. Agora, lá na casa da Marcela é isso. A maioria das pessoas que vão assim acabam ficando lá, né? Tentando ajudar o próximo, que é o caso da própria Fernanda, que a Marcela partiu com 14 anos, né? Então, semana que vem, estaremos aqui com um grupo grande aqui falando sobre esses assuntos e mostrando o que foi a importância também de ter recebido um comunicado, né? Ter recebido uma carta, de ter sido consolado. E essa semana partiu a filha do Ricardo Melo, né? Do programa... Isso, também vamos falar Fazão, aqui, né? É, não a Ariadne Yasmin Vieira de Melo, né? Então a gente deseja aí também vibrações, mandar vibrações pro Ricardo. Um abraço Ricardo, pro Ricardo, família. Né? Exatamente. Porque... É só fazer um comentário com relação a isso. Eu aqui conheço a casa da Marcela, de Marcela e tal, e eu tive uns 4-5 anos atrás trabalhando com os refugiados nos Estados Unidos, e lá eu ganhei um conjunto que é uma imagem da Nossa Senhora das Crianças Não Nascidas, que são as crianças natimortas ou abortadas. E é um trabalho, eu não vi isso no Brasil, esse trabalho. É uma igreja em Washington que tem essa santa, Nossa Senhora. E aí tem um terço, que me deram o terço, ele é todo transparente, as contas são transparentes, e dentro de cada conta tem um feto pequenininho. Então, eles fazem as orações para essas crianças. Apesar de ser católico, mas tem todo esse viés espírita no meio disso, né? Porque estão rezando pelas crianças natimortas. Então, o trabalho dessa igreja lá de Washington é específico para esse fim. Eu achei bem interessante, porque eu não tinha visto aqui. Isso aí. Mesmo. Eu fiz um quadro, coloquei no consultório, um quadro com a santa e com o texto lá, porque é uma relíquia, virou isso uma recordação. É, porque você consolar uma mãe, né, e perder um filho, é uma coisa assim fantástica, né? Pra gente que tá trabalhando com isso lá na casa da Marcela, a gente vê a diferença, né? A gente vê a diferença da chegada e da saída da pessoa. Quando ela tem quando ela tem o benefício, né, de receber uma carta, que nem todos conseguem receber, né? Nem todas as pessoas que vão conseguem receber. Mas também os que não recebem acabam se consolando com o trabalho que vê, né? Das outras pessoas e tudo, sabendo que um dia pode receber, sabendo que a pessoa não morreu, a pessoa está em algum lugar. Então é muito bacana esse tipo de trabalho. Graças a Deus, a gente está lá, junto com a Fernanda, na casa da Marcela, todas as quartas. Ela é meio enrolada para a gente convidar ela para vir, né, Rui? A Fernanda. Ela fica se amarrando. Tem vergonha. Não gosta de aparecer, não gosta de sair de casa. Não aí, gosta traz, de... aí traz todo mundo. É. Ela é solitária da casa da Marcela. Solitária da casa da Marcela, né? Ela gosta de ficar fazendo o trabalho dela lá. Ela é assim mesmo. Mas o trabalho da casa da Marcela é muito gratificante, assim, para todos nós que somos trabalhadores de lá também. Né? Parou onde aí já? Aqui eu parei aqui no. no Bessa, né? Ele está falando grande diferença entre solidão e solitude. O Rivail, lá de Itaberá, bom dia a todos. O Gudinho, bom dia família, estou acordando agora e nos ligando a vocês. O Dinho e a Fia que estiveram lá ontem, que foi a volta do trabalho de Ribeirão Pires, né? Diz que foi muito gratificante lá. O Luiz Fontes, bom dia, Jorge, e a toda a sua equipe. Um tríplice fraternal abraço a todos. É o Luiz, é lá de Aracaju, da Caravana da Fraternidade, né? Ele sempre, quando tem os encontros do amigo de Chico Xavier, ele faz a caravana e vai, viaja pelo Brasil aí. Um grande abraço para o Luiz, meu irmão. É, a Sheila Campos, bom dia, meus amigos. Que vocês tenham um domingo maravilhoso. O Valdeci Braulio, no Brasil... Nesses últimos 40 anos, nós, professores, não somos valorizados. Concordo em gênero, número e grau, Odessi. É, mas parece que ser professor é missão, né? A gente parece que assume essa missão e vai para frente mesmo com todos os reveses que existem. A Elisângela era... aqui é a Elisângela de mim, ó, agora de mim. Isso é importante que ela está falando. Aquela que falou que foi minha aluna. Falou que eu era bonzinho. Eu falo pra vocês que eu era, ninguém acredita em mim. Olha pra minha cara assim. Olha pra, olha pra cara, acho que é bravo. Penso que eu sou bravo aí, tá vendo? Mas só pra constar, ó, o Jorge, a Elisângela é irmã do Joel. É de casa. É de casa. Mas deixa eu fazer só um comentário nesse anterior aqui, que tá falando que no Brasil, os últimos 40 anos, o professor. Mas assim, eu não sei até quando, mas século XVIII, XIX, os nobres não trabalhavam, né? Se a pessoa trabalhava, ela não era nobre, ela era pessoa subalterna, pessoa de baixo... Plebeia. Era plebeu. Eram os mais pobres, mais incultos, são os que não trabalhavam. Então, significa que o professor é nobre, né? Porque é uma atividade que não... Ele não trabalha, não é um trabalho. Isso é uma... só existe ali, dá aula, passa informações, mas é uma coisa nobre. Isso, essa palavra perfeita, sublime. É uma coisa tão sublime que não se considera como trabalho. É uma outra visão, né? Para tentar colaborar com. Quando eu era garoto, na minha cidade, as figuras principais eram o delegado, o prefeito e os professores. Né? Nós tínhamos respeito pelo professor. Olha só. O professor, quando chegava, entrava na sala, todo mundo levantava com o maior respeito, com o maior carinho. Hoje. Agora estão de pé já fazendo bagunça, né? Então. O Carlinhos quer falar. Ô Douglas, no Japão, a única profissão em que o rei se curva é para o professor. Olha qual o respeito e a nobreza que eles têm. Exatamente, né? É sublime. É. Ensinar é sublime, porque você está preparando o futuro de uma nação. E aqui no Brasil, nação não tem futuro, pelo jeito. É, não tem. Descambou de não vez. Se considera. Ó, antes de eu fazer as perguntas, o Douglas, pode fazer? Não, deixa eu terminar só para a gente deixar. Não ficar a Irene também. Bom dia, amigos queridos. Hoje a gente comenta o aniversário. Está falando do aniversário, a gente fala daqui a pouco do Gustavo, que faz 41, a Sueli Castelo Branco. Deixa eu já dar um abraço para o Gustavo, mandar um abraço aí para o Zé, para a Irene e o Gustavo que está ouvindo a gente lá. Exatamente. Tem que falar com o Gustavo. Santos. Gustavo, a gente tem que falar agora, durante, antes e depois, né, Gustavo? Um grande abraço para você, tudo de bom. A gente está felicíssimo aí com o seu aniversário. Parabéns, viu? E daqui a pouco a gente fala outra vez, que eu já tenho seu aniversário anotado aqui. A Sueli Castelo Branco também, bom dia, família Vivenciana. O João Ramalho, bom dia. Elisângela, mais uma vez, um abraço ao Douglas e ao Juninho, que está acompanhando aqui. O Juninho é você, né, Joel? Aí. É que o Joel está escondido ali, olha lá. O Joel está aparecendo. Agora. A Vera Maria, bom dia a todos. O Jamil Lima, é mais uma pergunta. Agora terminei. Quem quer falar antes da gente ir para o intervalo? O Carlinhos. Eu queria falar para você, o Douglas, que quando eu me divorciei, eu fui morar sozinho, passei o luto da separação e fui morar sozinho aí. Fiz uma casa. Eu descobri a alegria da solitude. Eu vivo sozinho, eu não vejo a hora de chegar na minha casa, arrancar roupa, tomar um banho, sentar e refletir no que aconteceu no meu dia. Depois eu vou ver as coisas que eu tenho que fazer, mas a alegria de ser só, não tem dinheiro que pague. Eu digo para você, a liberdade que você descobre quando você está sozinho. Então eu acho que solitude é uma coisa que é uma escolha que, para mim, por exemplo, é simplesmente a divindade absoluta, porque é a hora que eu estou sintonizado com a espiritualidade, é a hora que eu estou comigo mesmo, sem interrupção. Lógico, eu recebo visitas de fora, vem passar semana, vem passar 15 dias comigo. Ressignificou a sua vida, né? Com certeza. E todo o seu então, dia, né? Quando fala em solitude, eu falo, putz, se soubesse, se a pessoa realmente soubesse o que é viver em solitude, ninguém casava. É que não, a gente ainda... tem que passar pela experiência. Imaginando assim, se ele ficou tão contente com essa solitude, a Maria deve ter ficado trilhões de vezes mais do que ficou longe. Com certeza. É. Né? Ela ficou tão feliz que todo dia me chama na casa dela ou vai lá na empresa para conversar comigo. De tão feliz que ela ficou sozinha. Só que não tem que aguentar. Exatamente. Só não tem que aguentar ele, é uma solitude. Uma paz na vida dela. Ô Douglas, mas aí eu vi uma historinha. É, no WhatsApp ontem, do pai discutindo com a mãe, aí o filho fala assim, mãe, eu vou falar um negócio pro pai. O pai, quando você, pai, quando você morrer, põe aliança. Aí a mãe fala, por que para aliança depois que morrer, filho? Para Deus ver que você já passou pelo inferno. Já passou por essa fase. Então, mas a solitude, eu acho que é uma coisa muito importante para quem ainda não entendeu o que é viver consigo mesmo, porque aquela introspecção que você faz, fala assim, puxa vida, eu preciso me valorizar, que Jesus diz, né, ama o próximo como a ti mesmo, e você não se ama, você não tem tempo para se amar, você não para para pensar o amar ao próximo como a si mesmo, e nesse momento eu vi que realmente eu precisava me amar, porque se eu não me valorizasse, eu ia viver na solidão. É, o Aécio já está na segunda pergunta já, hein? Isso, então, vamos para o intervalo? Vamos sim. Aí depois a gente volta com a sua primeira pergunta, tá, Aécio? A gente não esqueceu, da não. Da Irene. Tá aqui também, não, tá? A primeira pergunta é da Irene. Aí da Irene também, depois, né? Depois Antônio, Antônio tem um monte de perguntas. Verdade. Antônio também falou sobre solicitude aqui. A gente volta aí depois dos comerciais. Vai com qual música, Jorge? É Brilhe a Vossa Luz com Carlinhos Conceição. Deixa eu pegar café. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Construa conquista de cada um. vossa luz, brilha a vossa. Grande querido amigo Douglas, falando sobre solidão. Pergunta? Tem. Douglas, a Irene Maria do Nascimento tem uma pergunta. A solidão, muitas vezes, não é o desconhecimento de que estamos doentes com depressão? Isso tem uma via de mão dupla. Pode ser, né, que a pessoa não se conhece o suficiente e acaba achando que está com depressão e, na verdade, está com solidão. E ao contrário também acontece. A solidão, a solitude pode virar solidão, porque eu estou sozinho por um tempo, por uma circunstância, e depois disso eu começo a me sentir mal com esse estágio da minha vida, e a coisa vai tomando proporções, e eu entro num quadro depressivo que eu não percebo. Eu não percebo que foi uma coisa que levou a outra. Então isso pode acontecer, sim. Legal. Antônio Avaroto tem a pergunta. E a solitude? Desculpa para fugir de algum desconforto ou escolha de bem viver? Os dois pode ser, né? É por isso que é interessante quando se faz, né, uma forma de se conhecer, a terapia é uma dessas formas, porque você começa a descobrir essas questões, né? Estou sabotando as minhas relações? Estou sabotando a minha vida? O que eu estou fazendo comigo? O que eu estou fazendo é o que eu gostaria mesmo de fazer? Ou simplesmente estou deixando a vida me levar? Isso é uma coisa. A sociedade vai levando, vai induzindo uma série de coisas. O que é que eu estou fazendo isso? Até quando as pessoas, alguém citou alguma coisa há pouco com relação às redes sociais. Quando eu estou no vício da rede social, o que está acontecendo na minha vida? Por que é que eu cheguei nesse ponto? Eu gosto muito de estar conectado o tempo todo, isso é muito interessante, ou eu estou fugindo de outras coisas na vida e me ocupando com isso, para me manter ocupado simplesmente. Então, a hora que a gente vai se conhecendo, a gente vai avaliando esse tipo de coisa, né? Isso é muito similar ao que está acontecendo ultimamente, está sendo falado muito na mídia, o vício de jogos. É a mesma coisa, a pessoa se sente muito envolvida com aquilo. Esse movimento do jogo, o vício em si, ele te ocupa. Ocupa seu tempo, ocupa sua mente, ocupa tudo nesse momento. E às vezes ele gera um problema financeiro. Também, e agora acontecendo com mais frequência isso. E gera isso, e esse fato que foi gerado ali e faz com que eu tenha que me dedicar mais ao trabalho, que eu tenho que trabalhar, buscar outra forma de renda. Alguma coisa tem que acontecer, que eu tenho que suprir aquilo ali. Então, esse movimento todo acaba ocupando o meu tempo. E quando eu paro para pensar, eu falo, mas é isso mesmo que eu queria? É essa confusão que eu queria para minha vida? Não, mas eu não pensei nisso, simplesmente foi levando, né? Legal. Antônio Baroto tem outra pergunta. Ter muitas atividades não significa ter companhia. Muitas pessoas apresentam e sentem solidão, rodeadas de pessoas. Como se explica isso? Aquilo que eu falei no começo, né? De fato, estar com muitas pessoas, estar com muitas atividades, não tem ligação nenhuma coisa com a outra. Eu posso estar ocupadíssimo e estar na solidão, né? Isso acontece com várias atividades profissionais, onde a pessoa vai ficando cada vez mais isolada. Isolada pelas circunstâncias da própria atividade. Às vezes o cargo é muito alto numa empresa ou numa instituição religiosa, é muito alto e ele não tem com quem conversar sobre o assunto, com aquela situação toda, né? Então, a coisa vai tomando proporções mesmo, muito grandes. Eu posso dar um testemunho, por exemplo, no meu caso eu viajo muito a trabalho, né? E você tá viajando, então tudo bem, tô em reunião, tô com cliente, tô com equipe, tô com tudo mais, mas tô longe da minha família. Você sente um pouco de solidão nesse aspecto. E aquilo que a gente tava comentando no intervalo ali, né, Douglas? É diferente, por exemplo, eu pego o telefone, ligo via WhatsApp meus filhos, falo com ele, é diferente de você tá na presença. Junto, né, com eles, né? Porque a gente tava comentando, ser espírita, a gente não deveria sentir solidão, né, em teoria, né? Concordo, né, porque a gente sabe que a gente nunca está sozinho, a gente sempre está na presença dos espíritos, mas esse plano, né, essa separação física, né, até no caso das mães lá na casa da Marcela, em relação aos filhos, mesmo que a gente criasse uma ferramenta que a gente pudesse conversar com os nossos entes queridos do mais além, não seria suficiente para a gente matar a saudade, né? Porque é a mesma coisa se você ligar pelo WhatsApp, não é a mesma coisa. Para um filho, não é a mesma coisa. Essa conversa... Sabe que ano passado, Rui e Carlinhos, ano passado eu convidei para um café o Jorge e o Rodrigo lá em casa. A primeira atividade deles foi uma luta para conseguir ajustar a agenda para todos. todo mundo, os três se encontraram, né? Foi uma luta para esses dois irem, que assim, só intervenção divina para conseguir esse feito. Mas o fato aconteceu. O fato aconteceu, já aconteceu o fato inédito. É, o fato inédito. O Rui já é de casa, né? O Rui vai sempre em casa. Café do Douglas vale a pena. E a casa, né? E o jardim maravilhoso também. É, isso tudo agora foi. Está sendo remasterizado todo o jardim. Quem quiser conhecer. Reconfigurado. Quem quiser conhecer o jardim, entre no Instagram. Qual que é o Instagram? É o psicanalista tá Douglas Brito. Tá ali. Tá aqui na descrição do YouTube. É, descrição. Então. Mas o interessante é que a casa do Douglas é pequenininha na frente, é a hora que você entra. Não, ela é um mistério, né? A casa dele é um mistério, você não sabe o que tem ali. O refúgio ali, com o jardim. É, quem vê, todo mundo passa batido ali, nem sabe que tem uma casa. Né? Agora, o jardim agora tem um nome, segundo a nova terminologia, que é local instagramável. Uhum. Né? Lugares para você ir lá tirar foto. Instagramável. Então, é esse aspecto. Mas nós atrapalhamos você. Você ia falando do negócio do café que você conseguiu. Ah, então, esse café aconteceu justamente porque era uma conversa nossa de outros assuntos, mas eu tinha voltado ao Brasil naquela época. E agora eu estou falando isso porque há pouco tempo alguém me perguntou, alguém falou assim, como é que você tem tempo, que eu pergunto para você, como é que você teve tempo de escrever um livro? Uhum. Falei, não sei, eu fui fazendo aí, ó. Uhum. É fazendo aí que no fim dá tudo certo. Esse livro ficou enroscado por um tempo, acho que um ano ficou enroscado o livro, já no finalmente, precisando de revisões e capa e tal, mas ele estava já bem andado. Uhum. Até há poucos meses, no final do ano, acho que setembro, agosto, setembro, que eu resolvi finalizar ele. Mas ele teve uma origem, e até foi uma pergunta que me fizeram, por que esse tema, né? Já que não é um tema tão comum, a mim. E eu estava contando para os dois que eu fui morar em outro país, e aí o que aconteceu foi que eu me deparei... Assis, né? Eu fui morar em Assis, na Itália, e eu me deparei com situações completamente fora do que eu planejava. Primeiro porque eu fui para lá para fazer um outro mestrado. E eu tinha três opções de faculdades para fazer, e as três opções, elas deram muito errado. As três foram dando errado na sequência. Foram dando errado. E eu, uai... A primeira, errado, eu perdi a bolsa do primeiro, a segunda foi dando errado, a terceira, mais errado ainda. Falei, ué, mas eu não vim até aqui para isso? Uhum. Eu não vim até aqui para isso? Será que o plano espiritual, os amigos, todo mundo deixou eu vir fazer, passou uma fita dessa? Uhum. Né? Com um gasto financeiro imenso desse e tal. E aí, ainda na sequência, tinha o imóvel que eu fui comprar e deu errado também, e eu achei ótimo. E tudo foi dando errado. Eu falei... Uai, alguma coisa tem que sair disso, né? Que tá dando tudo muito errado, gastando muito dinheiro, aqui, dando tudo muito errado, mas que coisa. Mas eu tava curtindo a experiência, eu tava lá assim, vendo a coisa acontecendo e pensando, alguma coisa vai sair disso, né? Não pode ser só isso. E o tempo passou e eu fiquei lá no período de um ano. A questão era a pandemia, né? Era no meio da pandemia. Antes da pandemia começar, eu já estava com planos de ir embora. Eu tinha programado, tinha vendido carro, tinha vendido um monte de coisa. Eu pronto para ir embora. Aí a pandemia começou em março de 2020. Eu não podia sair, porque as fronteiras fechadas e tal, né? Aí ficou uma situação difícil. E agora, né? Agora não tem mais casa, não tem mais carro. E a pandemia acontecendo, e agora? Tive que comprar carro de novo, porque eu falei, pelo menos tem que circular, não posso andar de ônibus, o que eu vou fazer, né? Enfim, e ajeitei o mínimo possível a minha casa. O mínimo possível para me estabelecer e trabalhar só online, né? Aí a coisa foi bem. Aí a hora que abriram as fronteiras entre países na Europa, falei, agora é hora de ir embora. Agora eu vou, né? Eu sendo português, eu posso ir para casa. Vou dizer que eu estou voltando para minha casa, que eu moro em Lisboa. Isso era a minha conversa. E eu falei isso. Eu falei, então, estou voltando para casa, não estou indo em viagem. E fui para Lisboa, de Lisboa eu peguei um voo para Roma. Então, essa situação, eu cheguei em Roma, cheguei na Itália, vindo de Portugal. Com todos os documentos, tudo certinho de Portugal. Então, beleza. Eu cheguei lá, a coisa foi certa. Eu pensei, alguma coisa... Ah, de dar errado no meio disso, não pode ser tudo tão certinho assim, tá muito, muito tranquilo. Aí fui indo, mas eu cheguei lá, e aí eu passei por situações na Itália que eu não imaginava que jamais iria passar, que era o preconceito comigo, né? Então, assim, eu passei por situações assim de ir numa loja, um dos exemplos mais dramáticos, eu fui numa loja comprar umas coisas um dia, e só conversei com a atendente, com máscara, com atendente e com a moça do caixa na hora de pagar. Tudo certo. Na semana seguinte eu voltei, a moça veio de encontro comigo na porta, não abriu a porta, não deixou eu entrar. E por que não pode entrar? Isso conversando italiano com ela. Por que não pode entrar? Não posso entrar. A loja tem mais gente aí dentro. Ela falou, a dona da loja pediu para não recebermos você mais. Não atender você mais. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí ela falou, então, porque você veio do Brasil, né? Eu falei, não. Eu não vim do Brasil. Eu estava em Lisboa, de Lisboa que eu vim para cá. Eu morava em Lisboa e vim para cá. É a história que eu tinha criado, eu mantive, né? E aí o que aconteceu? Ela falou assim, mas você não tem sotaque de português. Você tem sotaque de brasileiro. Falei, então, mas é porque eu nasci em Portugal e fui criado no Brasil, por isso eu não tenho sotaque. Ela, então, mas mesmo assim a gente não pode deixar você entrar. Se você quer alguma coisa, você peça e eu pego você lá dentro. Falei, então, acho que eu não quero não. Não quero mais nada. Agora eu vou embora. Agora esse baque ali foi. Aí eu comecei a perceber que aonde eu ia e eu falava, mesmo falando italiano, as pessoas tinham esse olhar de preconceito comigo. Falei, nossa, eu tô sentindo... E fui ficando mais isolado, né? Então a experiência foi essa, ficando mais isolado. Ou seja, a xenofobia, né? A xenofobia foi tomando proporções. Isso. E aí eu fui ficando mais isolado. Porque aonde eu ia, eu tinha que ir e ficar quieto. Porque se eu falasse, as pessoas percebiam. Aí eu comecei a perceber olhares para mim assim. Porque aí o que que tá acontecendo? Porque a gente tinha a visão aqui de que a Itália tava acabando de tantas pessoas morrendo por Covid. Aí comecei a perguntar, quando eu conseguia conversar, eu perguntava, e a pessoa achava que eu era brasileiro, você acha que é do Brasil? No Brasil, a gente sabe o seguinte, você chega no aeroporto, desce do avião no aeroporto, pega o Covid já no aeroporto e vai para a UTI. Falei, não, mas no Brasil está tendo até carnaval nesse momento, eu não estou lá para saber, mas está tendo até carnaval, a coisa está acontecendo normalmente. Então, mas a gente, e essa história que está acontecendo aqui, é por isso que voo do Brasil não pode entrar e tal, tal, tal. Falei, ok, então, e agora a minha solução foi comprar adesivo de roupa, e achei só da Inglaterra, coloquei nas minhas roupas adesivo de roupas, né, eu costurei, e eu consegui circular por lá com o adesivo de roupa da Inglaterra. E passaram a achar que eu era inglês. Alguns conversavam inglês comigo, tentavam conversar inglês comigo. Falei, resolvi o problema. É porque eles não falam inglês, né? Não falam direito, então foi... Isso foi bem. Mas aí, assim, eu falei... É só que eu tinha que circular, tinha que conversar outras coisas, né? Então eu fui conversar sobre o lixo do apartamento, onde eu colocava, não sei o quê. E via que as pessoas, quando eu falava, elas se afastavam. Falei, isso aqui vai dar problema, mais do que eu já tô tendo. E a coisa foi ficando pior, mais isolada fui ficando. Então, essa experiência... Daqui a pouco o pessoal vai vir com tocha, né? Pra tua casa, porque era uma vila pequena, né? Uma vila? Era uma vilinha pequena. Aí botava até faixa com na tochas, porta, interditada. Quando eu descobri que você era médio, ia achar que era bruxo, ia botar... Nossa, já botava de apoio no poste lá. Tá começando a dar febre amarela de novo, o pessoal já tá querendo matar os macacos, né? Então, aí... Isso tudo aconteceu, eu falei, nossa, eu nunca me senti nesse estado. Eu não sabia o que era xenofobia, além de literatura. Eu não sabia que eu ia passar por isso dessa maneira, né? Tão agressivamente. Algumas pessoas mais agressivas comigo e tal. Então, a solidão que foi começando a se instalar, porque até então a solitude fazia parte da minha vida. Eu fui para lá para isso. Sabia que eu ia morar sozinho, sabia que eu ia estudar sozinho, sabia que ia ter todo o trâmite de ir para a faculdade, de fazer os cursos, tal, tal, tal, usando trem e tudo mais. Isso estava tudo no plano. Que eu ia morar sozinho, tá tudo bom. Essa questão não estava. E isso foi gerando outros problemas, foi gerando essa sensação assim, de esse vazio. Então eu só conversava com as pessoas que eu atendia, né? Atendia online. Mas eu comecei a sentir assim, eu falei, eu não vou conseguir fazer amizade aqui, eu não vou conseguir participar de nada. Aonde eu for, não vou conseguir participar. Eu fui numa academia, não conseguia entrar, não conseguia fazer nada. E isso é muito comum na Europa, né? Eu trabalhei para uma empresa portuguesa, né? Eu lembro até hoje que eu peguei o presidente aqui, fui buscar no aeroporto, fui levar e a gente foi conversando, né? Aí ele virou assim para mim e falou... Deixa eu ver, Rodrigo, que se você dá um perfeito português, se não abrisse a boca. É só ficar de boca fechada. Aí eu fui trabalhar para uma empresa francesa. Cara, só eles só valorizam os franceses. Por exemplo, você vai fazer um expatriado, né? Vai expatriado. Expatriar, né? Então vai morar no outro lado. Só os franceses têm os benefícios. Então, assim, é uma empresa global, mas só dá os benefícios para os franceses. Né? Então aí você vê isso, isso é uma espécie de xenofobia, não xenofobia, mas específico. Né? A empresa que eu estou hoje é uma empresa suíça? Não. Uma empresa extremamente globalizada e não tem isso. Né? Então você não pode generalizar também a Europa. Né? Isso que eu queria dizer também. Né? Não dá para falar que todos os países são assim. É, não, mas sabe só que. Os 90%. Eu só fiz isso. Só o resto. Eu só fiz esse ajuste lá que eu achei a nada solução. Nada contra os franceses e portugueses, pelo amor de Deus. Eu lembrei português porque, também. Porque em Portugal, estando lá em Portugal, com documento português, tudo certinho, eles tinham olhar para mim assim, mas isso não correu na xenofobia. Eles achavam que eu era inglês. Uhum. Aí eu usei isso na Itália, mas eles achavam que eu era inglês e. E onde eu entrava, começava a falar inglês comigo. Uhum. Isso anos, ao longo dos anos, indo a Portugal. Eu falei, eles também têm preconceito. Eles também acho que eu sou inglês. Não, eu falo português também, pode. Aliás, eu falo melhor português. Bom, vou voltar às perguntas. Antônia Valor, as perguntas. Tem uma outra pergunta para você. Pergunta. Sim. E o sentimento de solidão na infância existe? Como identificar? Como os adultos devem agir? A infância, principalmente a primeira infância, ela é marcada por várias situações que podem criar problemas lá para frente, que às vezes ele se ajusta ali, mas na frente ele tem um gancho que puxa lá de trás. E a infância acontece muito isso. Então, o que é que a criança gosta, como é que você lida com aquilo ali, é muito particular entender esse universo. Só que com essa correria, onde os pais têm que trabalhar e faz um monte de curso, não sei o quê, as crianças às vezes ficam mesmo com esse processo. Elas não estão sozinhas, estão em grupos e cursos e tal, mas com solidão começando a se instalar já. Há um risco nisso e precisa verificar mais de perto, assim, ela está tendo alguns momentos de isolamento, o que, que ela está fazendo, assim, ela tem atividade, ela cria atividades onde ela não interage bem com as pessoas, o que está acontecendo? E isso passa por um processo de avaliação também, né? Tá. O Aécio César tem uma primeira pergunta. Existe alguma diferença entre estar sozinho, sentir-se sozinho e ser sozinho? Poderia me falar cada uma delas? Sim, então, o estar sozinho é aquilo, né? É a solitude, eu estou sozinho por uma questão circunstancial. As situações todas fazem com que eu entrei numa atividade na qual eu preciso. Agora, o querer estar sozinho, aí precisa avaliar se tem alguma patologia psiquiátrica, psicológica envolvida nisso, que pode ser que tenha, e essa patologia gera isso de eu querer ficar sozinho, e isso vai gerar outras questões piores, até mesmo questões de saúde mental mesmo, e até físicas, né? Tem questões físicas e fisiológicas que vão surgindo a partir daí, né? Eu começo a sofrer tanto com esse momento de estar sozinho que começo a ter problemas cardiológicos, enfim, vários problemas físicos. São os efeitos fisiológicos, né? Os efeitos fisiológicos. Eu cito em algum lugar do livro, no final do livro. Uhum. Falar em livro, divulga aí o livro para o pessoal ligar. Vamos, né? Vamos falar. O livro, como que as pessoas adquirem o livro? Então, esse livro, ele está sendo vendido. A Amazon, ainda estou ajustando com a Amazon, nós estamos com um atrito, eu e eles. O link está aqui embaixo. Tá, eu e eles com relação ao livro físico, né? Porque o KDP da Amazon é on demand, né? Eles imprimem de acordo com a demanda, com a venda deles. Isso nós estamos com um problema porque eles puseram um preço muito absurdo caro. Lá. Tá, realmente. É o físico. Eles tinham colocado a R$425 o livro. Tá R$158 agora. Isso eu consegui ajustar. O mínimo que eu consegui ajustar foi esse. Nossa. Então, eles lançaram R$425 e ano passado... Aí um amigo, até um amigo padre, ele mandou para mim, nossa, o livro está com R$425 no grupo nosso, o livro está com R$425, eu falei, isso não é promoção, eu brincando com ele, isso é promoção, né, deve ser do Black Friday, era novembro, Black Friday da Amazon, não sei o quê. Eu achei que ele estava brincando. Aí passado um mês, ele falou, você não vai ajustar? Ajustar o quê? Olha lá, eu olhei lá e falei, nossa, R$425 o livro, não está errado, não é isso, não. Não, acho que vale tudo isso, mas ninguém vai comprar por esse valor. Até queria mesmo. Eu vender, né? Um livro só, o cara ia vitória. Não, pronto, né? Já fechou. Se vender um livro, eu achava, né, que era um livro com 300 páginas. É, nossa, parece. Nem se fosse um best-seller, né, da autopista. Aí eu entrei e consegui ajustar para o menor valor possível que eles aceitam, que é esse. Será que você não publicou no eu não sei como é que publica, mas está... Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, está lá no Amazon, não no americano. Não consegui jogar para o Brasil. A briga está essa. Talvez valha a pena falar com o Fábio Dionísio, né? Não consegui ajustar isso para Amazon Dionísio Brasil. Então, o menor preço que eu consegui ajustar, que eu consegui fazer, foi esse que está hoje. Mas o livro está sendo a R$30. Eu tenho alguns livros comigo. Né? Ah. Eu fiz os livros justamente para ter comigo aqui, porque eu falei, vai dar problema. Então, agora, dá para entrar aí pelo Instagram? Pelo o e-book dá certo. Pelo Instagram, o pessoal consegue pode entrar em contato contigo lá pelo link da bio? Pode entrar em contato comigo. É que o e-book tá certo, o e-book é isso. Ah, o Fábio, ele coloca na Amazon só os e-books. Só. É. O resto a gente vende, ele distribui pela editora. É, o Kindle aqui eu baixei ele como Kindle Unlimited, né? Que você tem então, eu não vi o preço, eu pago o Unlimited lá, que paga R$20, alguma coisa assim. Eu acho que tá R$9,90, uma coisa assim lá. Mas o pessoal, eles podem. Se vocês entrarem pelo link, eu até indico, tá? Vocês que têm Kindle, ou um e-book, né? Pra ler, fechar esse Kindle Unlimited aí, entrar pelo link que a gente compartilha pelo nosso site. Ajuda o programa Vivência Espírita também, tá? É? Bom. Ô Douglas, agora eu tenho uma pergunta. Você falou que foi para Assis, passou por todo esse perrengue aí, que os três cursos deram errado, que a compra da casa deu errado. E aí, como que você concluiu essa história aí? Você não terminou ela. Então, mas aí... Aí eu fiquei pensando, alguma coisa tem que sair de bom de tudo isso, né? Aí eu achei que era de bom tom de voltar e eu comecei a sentir muita falta de tudo aqui do Brasil. De tudo. Primeiro dos amigos, mas assim, eu tinha contato e tal, sempre, né? Em call e tal, tudo mais. Mas eu comecei a sentir falta, o calor, de coisa, de casa, de fazer casa. Eu não podia ter um jardim lá, porque aquele frio que era louco lá, eu não ia conseguir nunca fazer um jardim lá igual tem aqui, né? Que tudo dá certo. Eu não ia conseguir ajustar. Então, tudo que eu fazia em casa era pouco. Até para lavar roupa era difícil, para cuidar da casa era difícil, porque lá não tem essa questão de ter empregada, faxineira, nada disso. Cada um faz suas coisas, né? Então, fazer tudo isso começou a ficar a fazer falta na minha vida. Eu falei, nossa, eu quero problemas, eu tô muito de boa aqui. Tá tudo. Isso, os planos deram errado, mas a minha vida tava muito tranquila com relação às outras coisas. Eu tinha tempo de circular e tudo mais, por causa do fuso horário, eu só começava a atender meio-dia, uma hora. Então, eu tinha parte da manhã livre, onde eu viajava, ia outras cidades e tal. Eu podia fazer isso, eu fazia de onde? Ou trem, eu fazia isso. Aí comecei a ver e falei, não, mas não é isso que eu quero. Não foi para isso que eu vim. E o que eu vim não vai acontecer. Então, vamos desistir disso. Já não vou mais fazer curso nenhum mais. Eu já desisti. A melhor coisa que me aconteceu foi não ter comprado imóvel. Foi a melhor coisa. E achei, falei, nossa, a valorização que eu fui dando às coisas do Brasil foram muito grandes. Eu falei, nossa, que diferença que é. Então, quando alguém fala assim, vou morar na Europa, eu falei, você tem certeza que vai mesmo? Eu talvez tenha passado pela experiência pra você sentir a diferença. Mas estando lá, você fala assim, não. Vai sentir falta da bagunça. Vai sentir falta e esse distanciamento que as pessoas têm, né? É o distanciamento. Naturalmente, né? As pessoas são muito distantes são umas frias. Das outras. São frias. As pessoas são frias, não tem esse calor aqui do Brasil. Né? Todo mundo conhece todo mundo abraça, todo mundo, essa coisa assim. A única diferença que eu sentia, não muito também, porque Assis é uma cidade pequenininha, né? É cidade com muralha de pedra e tal. Era que as pessoas falavam alto lá. Né? Mais alto que aqui, o decibel deles era mais alto lá. Mais alto, eu achava que estava todo mundo dentro de casa. Eu passava na rua, parecia que todo mundo lá dentro. Nos primeiros dias, assustava de manhãzinha, assustava, assim, falei, nossa, alguém está entrando aqui. Na verdade, estava passando tudo na rua. Aquele tom que eles falavam, mas era só isso que eu sentia. O resto era muito. É muito difícil. Aí a volta pra cá, eu falei, ufa, agora sim, ajustei. Agora montado de novo. Eles foram em casa, estavam montando a casa ainda. Montando a casa de novo, mas tá tudo de novo, porque eu preciso ajustar a minha vida, né? Quer dizer, a experiência valeu e a experiência deu margem para esse livro. Porque daí a solidão que eu tô colocando o nome é assim, porque ela pode diminuindo. Eu tô com o processo de solidão e vou diminuindo, vou tratando, entendendo, vai diminuindo o poder dela na minha vida. Agora, se eu não trato, ela vai subindo, como está na capa do livro, essa letra vai subindo, justamente para isso, para ela e a zona negra embaixo, né? Como está na capa, né? Empresta um pouquinho o livro para mim, só eu mostro aí. É aqui, lembrando para ligar para participar do aqui, sorteio, então, né? Então, ela vai diminuindo aqui, você vai trabalhando, ela vai diminuindo. Aí, se eu não trabalho isso, não entendo isso, ela vai aumentando. E a zona negra aqui, onde eu preciso sair dela. Então, faz parte. Isso foi uma diagramadora que fez isso para mim. Diagramadora, aliás, que hoje mora na Itália. Ela morou em Portugal quando fez a capa para mim. Eu falei, não sei fazer a capa. Você escreveu ali, não sei fazer capa. Legal. Ela fez para mim. E o café com o Jorge e o Rodrigo? Então, foi lá, não, fomos lá tomar comigo. Café, conversamos, não chegamos a acordo nenhum, mas... O café saiu. Eles queriam me dar mais trabalho. Não, não dou conta, não. Chegou, trabalhou. Voltou, não, porque eu queria fazer uma pergunta pro Douglas, porque ele falou no decorrer da entrevista, ele falou que você precisa se conhecer. Como é que as pessoas fazem para se conhecer? É ter o interesse em se conhecer é a primeira coisa. Agora, o se conhecer implica outras coisas. A pessoa tem medo de se conhecer, ela tem medo de buscar soluções, de buscar entendimento próprio e se sentir pior. Eu tive raros casos assim que alguém que eu atendi, mas já teve... Uma vez falou para mim, assim, uma senhora, muito tempo atrás, ela falou assim, eu prefiro ser feliz do que eu ter razão. É uma frase bem conhecida, mas ela falou, eu não quero saber, né, se o meu namorado é casado ou não. Eu não quero saber. Eu quero ser feliz nas horas que eu estou com ele, eu quero ser feliz e só isso. Então você vê, assim, a pessoa ela não quer saber outras situações, ela quer manter-se naquele nível ali. Isso acontece... Esse caso é um caso exterior, né? Mas existem situações interiores que eu também quero... Eu não quero me conhecer. E se eu descubro a minha sombra? Que, aliás, pode ser um assunto de um dia aqui. A sombra onde eu estou escondendo de mim algumas coisas que são muito ruins do meu comportamento, do meu temperamento. Eu não quero expor isso. E se eu vou me conhecendo, eu vou vendo que, poxa, eu sou essa pessoa, né? Que tem pensamentos ruins, que tem desejos... amargos, que gosta de uma fofoca, que gosta de uma confusão, gosta de ver o outro se dando mal, até mesmo a inveja, que é tão comum entre as pessoas, assim, eu quero que você esteja bem, desde que não seja melhor que eu. Essa frase que é bem comum também, faz com que a hora que eu me conheço, eu falo assim, nossa, eu sou essa pessoa do mal desse jeito, eu tô querendo mal pro outro, às vezes tá assim, então é melhor não me conhecer, né? Então por isso que as pessoas fogem. Quando você vai conhecendo, vai ficando mais fácil. É porque nós temos um curso dentro da Aliança que é justamente de aprendizes do Evangelho, onde a gente vai aprendendo a se conhecer. E tem pessoas que conhecem o vizinho, conhecem o parente, a mãe, o pai, mas não se conhece. E a hora que as pessoas começam a se conhecer, tem alguns... Eu lembro que uma vez eu estava numa palestra de Narcóticos Anônimos, um rapaz foi fazer um testemunho e falou assim, eu sozinho já era uma companhia para mim mesmo. Então, para que eu vou mexer nisso? Né? E tem gente que é assim mesmo? Tem gente que era assim mesmo. Sozinho ele já é uma companhia. Já é uma companhia. Às vezes a pessoa não se suporta, né, em certas situações. Ele, né, não era obsediado, ele que obsediava os obsessores. Ele que dava trabalho para os outros. É, obsessor encarnado, né? Agora, o bacana da doutrina espírita é que o buscar o conhecimento que você está falando, no lado escuro, chama-se reforma íntima. Reforma íntima, essa situação. E aí eu vou avaliar o que na minha vida, né? Pois é. Agora você só faz reforma íntima se você dialogar com a sombra, senão você não faz. Tem que ter esse diálogo forte. É. Verdade. Eu tenho no meu mais recente livro lá, que é Jesus, Caminho, Verdade e Luz, tem um capítulo lá, diálogo com as sombras, que eu coloco. Então, se você não fizer esse diálogo, você não melhora, não adianta. Porque você ficar se escondendo atrás dela, não adianta nada. Esse trabalho com as sombras, eu tenho... Uma época eu estava estudando isso mais profundamente, uns 17 anos atrás, estudando mais sobre as sombras. E eu lembro que teve um grupo de amigos que foi em casa para um jantar, umas 10 pessoas, e eles me perguntaram sobre isso. Eu falei, olha, eu tenho algumas perguntas para fazer sobre isso. Se vocês querem fazer, vai virar quase uma terapia em grupo aqui, mas só para responderem, eu não vou avaliar nada. Aí quiseram responder. Eu lembro que uma amiga, no meio das perguntas, ela falou assim, eu não quero falar mais disso. Uhum. Mas ela tava rindo, falou, eu não quero falar mais disso, que eu tô descobrindo uma pessoa que terrível. Eu sou tudo isso? Uhum. Eu sou mal assim? Falei, ué, se você mesmo está descobrindo, né? E é interessante porque você vai encontrando coisas que você não quer que apareça, né? Porque a sombra é justamente isso, né? Você fica escondendo a coisa de você mesmo, exatamente para que ninguém veja. Então, a hora que começa a aflorar, começa a ficar muito ruim agora. Como é que eu lido com isso? Isso acontece com a reforma íntima, a mesma situação. E fogo, né? É quando a pessoa quer que ninguém veja, mas todo mundo vê. Vê, é. Né? Isso que é fogo, né? Porque é o jargão que existe aí. Se você não se conhecer, não adianta nada. Se você não se conscientizar que você é aquilo, não vai adiantar nada. Todo mundo pode perceber. Todo mundo pode ver que você é aquilo. Mas se você não vê, não vai adiantar nada, né? Você não vai se identificar. Esses pontos, às vezes, são pontos, não são tão negros, mas uhum. Pode ser vários pontos relacionados uhum. a isso, né? Eu sempre tive dificuldade, assim, a trava da fala em algumas situações. E aí, enquanto eu escondia isso, achava que escondia, né? Uhum. Que eu não queria falar sobre isso e tal, era mais difícil para mim. Uhum. Eu percebi que era mais difícil, era mais incômodo para mim. Aí, uma certa hora, já começando a dar entrevista, a dar palestras, falei, é a primeira coisa que eu vou falar nas palestras, eu vou entrar com esse assunto de uma vez. Aí entrava com esse assunto, e eu falava já disso, eu percebi que aquela coisa das pessoas, olha lá, olha o jeito, isso uhum. parou. Uhum. Que as pessoas sabiam que ia acontecer isso. Uhum. Aí parou a situação e ficou bem. As pessoas começaram a prestar atenção no que eu estava falando, no conteúdo, e não mais se atrapalhando com uhum. o método, a mecânica da fala, uhum. e sim com o conteúdo. Mudou bastante isso. Então, na hora que eu assumi isso, né, que eu assumi uhum. que essa é uma característica. Característica e não problema, e não defeito. Uhum. Tá, o Jamil Lima tem uma pergunta. A solidão pode nos induzir ao suicídio? Pode, pode sim. Essa é uma situação, inclusive, o Rui comentou um exemplo aqui, mas eu tenho outros exemplos também assim, associados a isso, pessoas que deixaram cartas ou alguma forma assim que demonstrou isso. Às vezes a questão não é... Há pouco tempo, coisa de um ano e meio, dois anos, um conhecido, não era amigo da gente, era um conhecido, ele se matou, ele pulou do prédio aqui em São José, e não tinha carta, mas eu tinha toda a documentação dele arrumada na mesa, toda a documentação de imóveis, de patrimônio, tudo, mas tudo arrumado para os parentes, e não tinha mais ninguém, porque os pais haviam morrido já, não tinha mais ninguém, e era uma condição assim, isso foi um suicídio planejado, percebeu-se que planejou, ele planejou isso, aí foi entrar nas redes sociais, não tinha nenhuma rede social dele, ele não tinha rede social, ele tinha pessoas conhecidas, mas não tinha nenhum amigo próximo. O mais próximo, eu fui conversar com esse amigo, ele falou assim, eu não imaginei que ele ia fazer isso, porque ele conversou igual ele conversava sempre, assim, sem profundidade das conversas, sem nada, mas só, ele não falou nada. De repente eu fiquei sabendo que ele havia se matado. Mas tem atrelado a depressão aí também no meio, por exemplo? Tem, porque a vida de mão dupla, né, com a depressão. Pode ser que esteja associado, né, que gerou a depressão, ou a depressão levou a esse processo de solidão. Né? Nós tínhamos um caso que nós tratamos, uma pessoa trabalhou muito tempo numa empresa, depois foi mandada embora. Ele não se conformava com isso. Eu ali, a gente conversar com ele, pô, mas peraí, isso é coisa comum, mas não adiantou. Ele foi para a casa dele, que tinha em Caraguá, e se enforcou. Isso acontece muito com pessoas que acabam se desiludindo por perder o emprego, por não ter mais aquele status que tinha. Esses casos, eu tenho assim, vários casos de suicídio que eu fui acompanhando e estudando os casos, né? E tem uma diferença grande. Algumas pessoas, a partir de uma depressão, de uma questão psiquiátrica, psicológica, ela vai entrando por esse caminho. A pessoa fala assim, ah, quem ameaça suicidar não suicida. Isso não é regra, porque isso pode acontecer. Então, a pessoa está com algum problema e ela vai tratar esse problema. Agora, há outras situações, você percebe que a pessoa não tem mais estrutura. Ela não precisa trabalhar mais para ter dinheiro, ela não precisa mais, ela não tem mais interesse em evoluir em nenhum sentido. De repente, já casou, já teve filhos, não sei o quê, já não tem mais contato nenhum, ou todo mundo já morreu. E aí, o que resta? O que eu vou fazer daqui para frente? Já fiz tudo que tinha para fazer, porque então eu posso partir dessa para a próxima, né? E aí, esse caso é mais grave. Esses são casos que eu percebo que são mais graves, que a gente não consegue ver uma melhora. A pessoa vai tentar uma vez, vai tentar duas, vai tentar três, até conseguir. Esses outros primeiros que eu estou citando, às vezes não, porque a pessoa tenta uma vez, a família percebe, tudo não percebe, você começa a ajustar. Ah, vamos ocupar mais a pessoa, vamos dar atividade, vamos... E a gente consegue fazer algumas mudanças. Legal. O Aécio César tem uma segunda pergunta. Algum especialista já ouviu uma pessoa dizer que pode ouvir a voz da solidão? Se sim, como ela seria? Calma e aconchegante ou irritante e ensurdecedora? Irritante e ensurdecedora, é isso mesmo. Essa questão assim, de parece que é um silêncio absurdo, mesmo estando no meio de uma festa, no meio da festa mesmo, estou lá com muita gente dançando, brincando, se divertindo e está naquele processo ali que dói ali dentro. Eu não estou sentindo nada, não estou ouvindo nada, não consigo me conectar, nada está acontecendo em volta. Isso é uma coisa terrível, essa questão mesmo. É irritante e ensurdecedor. É ensurdecedor. O Valdeci Braulio tem uma pergunta. Nós gostamos de solitude, nós que gostamos de solitude, poderíamos atribuir esse gostar da solidão a uma experiência que tivemos reclusos nos mosteiros católicos? Seria isso mais uma prova de que vivemos várias vidas? Isso pode ser, né? Pode ser, tem situações que a gente percebe assim, que a pessoa gosta daquele momento de estar sozinha, porque ela vai ter uma outra conexão, tanto consigo mesmo, quanto com a espiritualidade, com os santos, com qualquer coisa é associada a isso. Ela vai ter uma outra experiência, e essa experiência é muito interessante. Eu atendo alguns conventos em que as mulheres, principalmente as mulheres, ficam muito tempo sozinhas em orações pessoais. Oração coletiva, ok, todo mundo está junto. Mas a pessoal, onde ela vai pegar o texto e vai para o quarto dela, a cela dela que chamam, né? Ou vai para a capela e fica sozinha num canto. Ela pode sair, se tiver um jardim, ela sai, senta lá e lá ela fica quietinha. Esse momento que ela está em conexão com o divino ali, ela tá sozinha. Né? Ela tem que estar sozinha. E isso é bem importante. Uma outra situação que acontece quando tem esse retiro de silêncio, que acontece em várias religiões, tem retiro de silêncio. E aí, nem todo mundo consegue, porque o silêncio, a hora que eu estou quieto, mesmo enquanto as pessoas estão em silêncio absoluto, não posso falar um A, eu estou em contato com o meu interior. E esse meu interior pode não ser tão bacana assim, né? Eu começo a achar que eu não sou tão legal assim, porque os pensamentos começam a vir ali agora. Esses pensamentos são todos bons e às vezes não, né? Douglas, eu tenho um tema também nesse livro nosso, no mais recente, que é o silêncio é uma prece, né? Que é aquela plaquinha que tem tudo quanto é centro espírita. Lá não tem mais, que o Rodrigo, o Francisco foi lá e quebrou. O Francisco, filho do Rodrigo. Quebrou a plaquinha. É. Chega de silêncio. É um furacão. Chega de silêncio. Nada de silêncio aqui. Aí acabou o silêncio, Naomi. Acabou. Né? Agora não precisa mais fazer silêncio. Não tem plaquinha. Não precisa mais, não tem placa, né? Pra quê? Não tem mais placa. Mas aí, o que eu falo, né? Que quando a gente olha essa placa, você só lembra do silêncio de vozes, né? Você só lembra do silêncio de todo mundo tem que ficar quieto, todo mundo tem que ficar sério. Não pode tocar música, não pode falar, não pode dizer, não pode rir, não pode fazer nada disso. Era isso que eu analisava. Só que depois, quando o tempo foi passando, eu percebi que o silêncio é exatamente isso que você falou. Não adianta nada ficar todo mundo de boca fechada, mas o que eu estou pensando? Uhum. O que nós estamos pensando? É. Né? Porque você pode estar fazendo um silêncio físico, mas um silêncio espiritual você não está fazendo. Está pior do que a gente pode imaginar. Então, a frase ela é muito inteligente. Para quem achava no começo que não era, como eu achava que não era, achava que era uma bobeira, eles estão mandando aqui para todo mundo calar a boca. Mas quem intuiu essa frase foi algum espírito de luz que intuiu, coloca isso aí, serve para as duas coisas. Então, quando a gente está em silêncio dentro de um centro espírita ou numa igreja ou em algum lugar, você tem que estar em silêncio com você também. Não adianta nada você estar um furacão dentro de você, pensando nas maiores desgraças do mundo, pensando nas maiores besteiras do mundo, que aí esse barulho vai ser ensurdecedor mesmo, porque imagine como que vai ficar o ambiente, né? É por aí mesmo. É esse silêncio, né? O que, que eu tenho lá dentro? Por isso, uhum, que às vezes a pessoa não quer ficar sozinha, uhum, né? Porque o que eu tenho para me oferecer pode não ser tão bom assim, né? Minha companhia não pode ser tão boa. Agora, se minha companhia não é boa, por quê? Porque eu não gosto de nada interessante, não gosto de nada, ou não quero fazer nada. O que está acontecendo comigo a ponto de chegar nisso, né? De eu achar que a minha companhia é pouco ou nada interessante, né? Tem até aquela música, Jorge, tem aquela música Silenciar, Silenciar, né? Silenciar, né? Ô, Douglas, consegue ouvir? Silenciar pra não desbilhotar é penitência. Essa é na voz da Célia. Silenciar pra não falar demais. Na minha, é respeito e prudência. Silenciar pra captar o amor que está na natureza em forma de energia. Silenciar diante dos mistérios que não entendemos é sabedoria. Muito bom, né? De não entender o que é a solidão. O que acontece com aquelas pessoas que o Sirius às vezes coloca no asilo e, coloca ela no e não volta mais? Legal. Uhum. Tem muita gente que é colocada nos asilos, não tem visita de ninguém, só tem aquele pessoal ali em volta. O que acontece com as pessoas? Parece que colocam ali, parece que é um castigo, é um... O que acontece com as pessoas que colocam-se no asilo e não voltam mais? Eu não sei quais seriam... As induções e consequências espirituais disso. Mas as questões psicológicas disso estão associadas assim. Primeiro a gente avalia o histórico da pessoa. Sim. Às vezes ela foi terrível com a família, terrível com os filhos e tudo mais, e chega uma hora que é só a devolutiva da situação. É uma espécie de vingança. É devolutivo, porque a pessoa não criou vínculo nenhum com os pais, não criou vínculo nenhum com aquelas pessoas. E ok, então agora chegou um ponto que a pessoa está dando problemas, está dando trabalho, e eu não tenho vínculo nenhum com essa pessoa. Então, colocá-la no asilo e nunca mais visitar é a solução. Já que eu sou obrigado a resolver essa situação, por uma força legal ou moral, eu sou obrigado a resolver, então tá bom, eu vou resolver da melhor maneira. Eu não vou interferir na minha vida para que isso aconteça. Mas, às vezes acontece de não ter mais ninguém, né? Todo mundo ter falecido já, e ela fica sozinha, né? Uma vez nós fomos fazer uma visita no asilo, tem uma senhora lá e falou, olha, meu filho me colocou aqui, faz 16 anos, foi embora para os Estados Unidos e não voltou mais. Estou aqui faz 16 anos. Uhum. Puxa vida, deve ter alguma coisa, deve ter aprontado para esse filho. Ao longo dos anos, né? É. Isso é uma coisa bem comum de acontecer. As pessoas têm histórias assim, né? Já vi histórias, inclusive, de a mãe falar assim, numa entrevista, ela falou as coisas, a filha falou as coisas que a mãe fazia enquanto jovem. Ela era jovem ainda. Com ela e com os outros filhos. Então ela falou, chegou um ponto que ninguém suportava mais. Eu já não suportava a mãe jovem. A mãe velha piorou a situação, né? Não tinha como cuidar mais da mãe, porque a mãe era insuportável mesmo. As histórias que ela contou são muito dramáticas. Então, o melhor que aconteceu com a mãe foi justamente alguém lembrar dela que ela estava sozinha e colocá-la no asilo. Apesar de parecer ruim isso, foi a melhor situação que arrumaram na época. Então, é muito particular essas histórias. Cada história tem as suas particularidades, né? Certo. O Aécio César tem outra pergunta. Haveria alguma ligação entre o inconsciente e a solidão? O silêncio e a consciência? Isso assim, é bem delicado de imaginar, porque qual é o seu inconsciente? O que se passa no seu inconsciente? Qual é o seu histórico inconsciente? E esse histórico é que vai determinar algumas coisas, né? Se eu tenho um histórico, esse histórico está no meu inconsciente, de uma situação que é muito favorável, é muito boa para mim estar sozinho, eu vou seguir isso tranquilamente ao longo da vida. Não é uma patologia, é uma condição, uma característica minha. Se não é por esse caminho, isso pode ser muito pesado. Então, às vezes, a circunstância atual, né, pode fazer isso. E pode ter uma questão crônica também, onde a depressão gera isso. Legal. Sou deficiente visual, 4% de visão só. Sozinho convivo com a solidão e o silêncio do dia a dia. Fico depressivo, mexo na internet com lupas, quando dá. Como equilibrar tudo isso? É, alguns projetos sociais, sempre, até cito no livro isso, são alguns projetos que fazem com que a gente consiga amenizar a solidão, amenizar esses problemas todos que vêm associados. Então, a interação com outras pessoas, com os mesmos problemas, mesmas deficiências, em geral, ajuda muito a aliviar isso, porque as pessoas acabam criando uma rede de apoio que é tão necessário. Como as famílias precisam de rede de apoio para cuidar de filho pequeno e tudo mais, os grupos eles têm essa necessidade. Tem um grupo que chama, um site que eu já vi há muito tempo atrás, ele deve estar ativo ainda, que chamava Meetup, que era assim, assuntos em que você se interessa e por conta disso você acaba criando grupos similares, né? Então, se eu tenho interesse em estudar inglês, por exemplo, eu posso montar um grupo lá, ou eu posso entrar num grupo que já existe e eu vou começar a interagir com essas pessoas. É online? Meetup. Online? É online. Não. E é inglês. Ele pode ser. Não, no Brasil meetup. Também tem. É Meetup, mas assim, no Brasil também tem, aqui em São José também tem, em todo lugar tem. Meetup. É, né? Meetup. Sim. E aí, o que acontece aí. Que eu vou botar o link aqui. Aí esse grupo você pode criar, pode entrar nos grupos e tudo mais, tem uma série de coisas. Eu não estou indicando, não tem nenhuma ligação com o grupo, não. É uma sugestão para esse tipo de coisa, onde eu consigo interagir com pessoas que falam e têm os mesmos interesses. É a plataforma de pessoas onde o interesse se torna amizades. Né? E aí, assim, tanto pode ser somente online como pode ser presencial. Eu sugeri isso por conta de encontrar pessoas e grupos que interajam comigo, com os mesmos. Tem os mesmos. Passam pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas dores. E interesse, né? Às vezes, né? Porque é muito assim, né? Porque esse tipo de pessoas que passam por isso, às vezes vira pra você e fala: ah, mas você não passa pelo que eu tô passando, então você não sente o que eu sinto, você não vive o que eu vivo, você não passa o que eu passo, o que você tá falando aí, né? Quando ela encontra pessoas que passam pela mesma dor, passam pelas mesmas coisas, ela escuta dessas pessoas as orientações, ela fala: opa, passa a mesma dor que eu, ela acontece, ela sabe o que tá acontecendo, ela sabe, ela sente, não é uma hipocrisia, né? Uhum. E é interessante, assim como acontece com todos os grupos, a gente vendo esses grupos assim com algumas características em comum, até as brincadeiras que fazem um com os outros ligado àquela deficiência, àquela situação, fica leve, porque o outro tá brincando, mas ele tá interagindo comigo, tá conversando comigo, né? Então, eu tô vivendo naturalmente. E o ser humano, né? Vamos dizer assim, o ser humano, né? Ele não nasceu para viver sozinho, né? Ele é um bicho sociável, é um bicho político, né? Uhum. Vamos dizer assim, nós somos animais racionais, sociáveis, né? Então, tá na nossa essência isso. Né, está aqui a gente lidando, apesar do Carlinhos, por exemplo, mora sozinho, mas frequenta um centro espírita, frequenta aqui a rádio, frequenta outros lugares também, né? Então acho que o ser humano ele não nasceu para viver contemplativamente, na minha opinião. Não estou julgando ali, é isso mesmo. Né, no caso os monges, né, eremitas e tudo mais, não quero julgar eles, mas eu acho que o ser humano ele não nasceu para ficar enfiado dentro de casa só na internet, ou mesmo falando, tem que sair, né, ou ir numa praça, tem que ter uma atividade social, ter uma praça que você sente ali com pessoas em conversa mesmo, todo lugar ali perto da nossa casa vai ter um lugar que possa ir e se confraternizar ou se socializar, né? Eu acho que esse é um requisito do ser humano. Alguns lugares hoje estão percebendo assim, a cada época tem algumas questões muito específicas. Hoje, os encontros acontecem tanto online, com as calls e tudo mais, quanto acontece nas academias. As academias ficando cheias das pessoas falando a mesma língua, né? Mesma língua, mesmo dificuldade nos exercícios, mesmos problemas, mesmos. Enfim, é tudo igual. Mas assim, a gente percebe que é um outro meio hoje onde as pessoas se encontram. Vamos tentar acelerar essas perguntas aí? A Tina Neca tem uma pergunta. Em tempos modernos, há muita interação superficial, redes sociais, encontros rápidos, mas poucas conexões profundas. Essa falta de profundidade pode gerar solidão mesmo quando estamos rodeados de pessoas. É o que se chama falta de conexão verdadeira? Isso procede? Então, sabe que eu estou tendo a impressão de que não 100%, não como se imagina. Porque as pessoas, no começo eu citei aqueles casos, né, do pessoal que trabalha com streamers, com narração de jogos e tudo mais, que se percebe que as pessoas estão buscando isso. Essa é a ferramenta para se conectarem, a ferramenta para se unirem. Então, essa é uma questão assim, que as pessoas estão indo para o meio, as redes, para esse tipo de conversa online, porque querem. Não pela falta de opção de outra coisa. Elas estão buscando isso porque ali tem amigos que falam a mesma língua, que gostam de jogar e tudo mais. Não dá. Se eu gosto muito de jogo, se eu gosto muito de interagir online, eu não posso ir para a praça. Vou fazer o que na praça? Vou ficar lá perturbado, porque eu queria estar jogando. Então ali, esse meio ajudou, porque as pessoas se encontram ali e ficam conversando. São grupos grandes que ficam conversando do mundo todo, conversando juntos, né? Então, acaba que o formato está mudando. A gente percebe isso mais com uma faixa etária aí mais jovem, mas tem pessoal mais velho também que está gostando muito disso, gostando muito desse meio. Douglas, nós tivemos aqui uma entrevista com a juíza e ela estava dizendo o grande problema que está acontecendo com as pessoas hoje é que não tem mais aquelas fotografias que ele olhava, aqui eu tinha 15 anos, aqui eu tinha 16, tinha 17, acabou. Mas ontem eu estava vendo na televisão que eles estão voltando a guardar as fotografias, porque hoje está tudo na internet, está tudo aí no computador, mas não se tem mais aquela fotografia. Impressa, né? Que ficava olhando. É impressa, né? Que você ficava olhando. Quer dizer, isso a pessoa precisa disso? Nós precisamos disso, de olhar assim e falar, poxa vida, aqui eu tinha 8 anos. Sim, essa questão ajuda muito, né, a me manter conectado com tudo, né, com a minha história, com a minha família do passado, com os meus amigos, de uma época que eu fui feliz, que eu gostava, eu era adolescente, era criança e tal. Isso é muito importante para o nosso histórico. Mas a gente percebe que o formato hoje é outro, né? Sim. Então não dá para eu fazer certas coisas, sendo que a sociedade mudou, a estrutura social mudou, então eu tenho que me adaptar, né? Mas não faz falta ter essas coisas? É para alguns, né? Para a maioria, não. Não? Não, esses ajustes, agora você imagina que, de repente, não exista mais internet. Como é que vai ser todo mundo? A gente acostumou tanto com as coisas, com novas tecnologias, que faz parte da nossa vida. E não ter mais as fotos impressas também faz parte. Reveladas, né? Não impressas, reveladas. Geralmente, quem sente muita falta somos nós, né? Nós que já estamos aí na terceira idade. A gente sente muita falta disso. Quem está mais novo não se preocupa muito com isso, não. As redes sociais estão aí, né? O Francisco nasceu, não tem nem CD, não sabe, não vai saber nem o que é CD. Né? Agora, por exemplo, só para defender, né, o Facebook, você publicou no Facebook e fica a vida toda lá. Então, desde quando começou o Facebook, quem tem Facebook, as fotos que ele publicou estão todas lá. Você vai olhar o ano, você vai olhar o dia, você vai olhar tudo. De vez em quando eles jogam lá, lembra de 5 anos atrás, está aqui, lembra isso aí. Não, não tem mais aquela interação, que era muito legal, né? Chegar na casa da gente, vamos pegar o álbum. Lá em casa a gente tá fazendo, pega o álbum, olha aí, olha como é que era fulano de tal, olha como é que era, tava magro, tava gordo, olha o cabelo como é que era naquela. Então você faz a história que aconteceu, né? Aí pega a gente lá da década de 70, calça, boca de sino, esses negócios tudo, né? Costeleta, esses negócios tudo aí. Então, mas o que que vai acontecer? Daqui a 20, 30 anos, quem tem Facebook desde agora vai ver isso no Facebook também. Uhum. Vai ver isso lá. Isso depende muito. Ele falando esses exemplos, minha família não tem isso. A gente não ficava olhando foto, nunca ficava. Nunca, tinha um milhão de fotos e nunca ninguém parava para olhar para o que vai acontecer. Então, sim. E custava, ver foto, eu acho legal. Mais caro, né? Para imprimir. Para revelar as fotos. Muito. Não, e você tinha que revelar. Se ficasse ruim, ia ser revelada do mesmo jeito. Aquelas fotos tortas, que parecia três da gente e tudo, né? Agora, ver foto é muito legal. Agora, ver filme de casamento, ver filme de batizado, aniversário, isso não tem quem aguente. Isso aí devia ter acabado, não devia nem ter existido. Eu acho também, porque o vídeo Deus é pior. Céu, né? É ruim demais, viu? O cara fala, vai ver o casamento da minha filha aqui, bota lá a fita pra você ficar vendo. Meu Deus do céu, era muito difícil, muito ruim. E além da questão assim, de ter gente que já morreu, que tá lá, tá vendo, não sei o quê. Não, meu sobrinho, tem um sobrinho meu lá da Bahia, o Wagner, lá de Juazeiro, que ele gosta de ver quem morre mesmo. Ele bota a fita para mostrar, olha lá, já morreu. Já morreu. Eu lembro que tem uma fita nossa que nós fizemos lá na Bahia, foi até eu levei a filmadora e gravei, né? Que tinha Aí estavam todos os irmãos, né? É, aí eu fui entrevistar meu tio lá, ele conversando, ele falou: aqui já morreu fulano, já morreu ciclano, já morreu Betrano, quem será o próximo? Será eu? Passou 2 meses e ele morreu. É, foi legal. Pronto aí. Definiu já também. É a mesma coisa essas novelas da Rede Globo aí de 30 anos atrás, chega lá e fala: pô, esse cara morreu, né? Quer dizer, quase toda personagem que está na novela já morreram. Já morreu. Né? É. Vamos lá, Calinho. O Leandro Ribeiro tem uma pergunta. Eu tenho várias perguntas aqui ainda. Qual é a relação da solidão com o espiritismo e sua consequência? Eu acho que os dois são mais aptos a responder isso agora. Então responde aí, João. Então, a solidão com o espiritismo, o espiritismo é essencialmente social, não solidão, né? É, agora, quando a gente vai analisar a questão 919, que é conhece a ti mesmo, necessariamente eu tenho que entrar em solicitude, como o Douglas falou, para mim me conhecer. Então, não adianta nada eu querer me conhecer na frente dos outros, eu tenho que me conhecer comigo mesmo, eu tenho que fazer a introspecção e descobrir quem eu sou. O que eu sou? Como eu sou? Seguir a orientação de Santo Agostinho, né? É, na questão 919 é isso, né? O que eu hei de fazer para me afastar, para melhorar nessa vida e me afastar dos arrebatamentos do mal? Conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E quem dá essa resposta é Santo Agostinho. Não que a frase seja dele, né? Essa frase estava escrito lá no portal de Delfos, lá, essa frase: conhece-te a ti mesmo. Mas quem cita ela no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na questão 919, é Santo Agostinho. E só que ele não só fala isso, né? A questão ela é a primeira resposta pequena. Mas ele já dá o exercício. O que, que você tem que fazer para se conhecer? Né? E o que, que você tem que fazer quando você pensa que você está certo e você não sabe se você está certo ou se não está? Então, essa questão é maravilhosa, uma das melhores questões que tem ali. Então, eu preciso da solidão, né? Se for fazer uma comparação com a doutrina espírita, eu preciso da solidão ou da solitude para me descobrir quem eu sou. Né? O que, que eu preciso fazer para melhorar nessa vida, que é o objetivo, né? O objetivo de todos nós é nos transformar moralmente. É isso que a gente tem que fazer. Então, eu acho que a solitude ela é importante. Agora, o espiritismo é contra a solidão. O espiritismo é social. Né? Tanto que, em qualquer lugar do plano espiritual, a gente vai ver como que age. Se a gente conhecer a cidade do nosso lar, por exemplo, ou outras cidades que são descritas aí nos livros, a gente vai ver como que a comunidade é bem social e não de solidão. Quem está na solidão está sendo tratado lá também, como é tratado aqui. Legal. O Zé Carlos Oliveira tem a pergunta. Muito interessante. Tenho dificuldade em falar em público, porém consigo cantar. Seria este o meu caso? Eu preciso vencer esse medo de falar em público sobre o assunto? É, esse assunto de falar em público, há muito tempo atrás fizeram uma pesquisa, foi a última que eu acompanhei, assim, estudando sobre isso, com relação aos medos. E eu falar em público, ele era um dos primeiros, ele foi o primeiro na época. Primeiro medo, o primeiro maior medo do ser humano era falar em público, o segundo era cair na rua, o terceiro era morrer. E aí eu achei interessante isso, porque as pessoas têm medo disso, porque imagina, tem um ideal de falar em público, muita desenvoltura. E a gente não fala, a gente fala em público, não fala com essa desenvoltura toda. É o assunto que a gente domina, que a gente fala com desenvoltura, né? Se for pegar um assunto que não domina, não vai falar, né? Isso qualquer pessoa que fala em público. Então, alguns não dão entrevista, alguns não sei o quê, porque não tem domínio daquele assunto. Então, se pegar um assunto que a gente fala, a gente está preparado, não é tudo certo. É como as pessoas que recebem premiações de Oscar e tal. Eles sobem e falam de improviso. Claro que ninguém está de improviso, porque todo mundo ali já preparou um texto, caso ganhe. Então, essa impressão, ela é equivocada primeiro. E aí as pessoas têm medo porque ela tem um olhar crítico também. Um outro viés, isso é justamente o olhar crítico. Quando eu estou na plateia, eu olho para alguém que está falando em público e eu tenho um olhar crítico sobre a pessoa, se ela está falando, se o conteúdo, se ela falou errado, uma palavra, assim, assado. Então, a hora que eu subo lá, eu virei a vidraça. E aí eu começo a ter medo que um outro que está sentado olhando tenha o mesmo olhar que eu tive. Então o problema é em mim. Ou seja, não é medo de falar em público, é medo de ser julgado. É todo julgamento. É orgulho. Você vê que são vários vieses para chegar nessa resposta. É orgulho. Orgulho. É. Pessoal, mas não sou orgulhoso. Isso é orgulho, sim. É, sim. Né? É, sim. A gente não quer admitir, por exemplo. É igual você ouvir as pessoas falar. Você fala, nossa, a pessoa fala bem demais. Ó, você quer fazer um teste? Na hora da prece. Você está lá entre 10 pessoas, 20, 30 pessoas. Quem quer fazer a prece? Ninguém quer. Ninguém quer fazer a prece. Por quê? Porque tem alguém ali no meio que já faz bem pra caramba a prece. É fora de sério. Sempre tem faz, isso, né? É. Sempre tem um cara bom pra caramba. Aí a pessoa pensa, mas se eu não for bom tanto quanto ele? Nossa, eu não vou ser igual aquela pessoa, né? Então, uma prece é uma prece. Se você chegar e falar, viva Deus, tá bom demais. Não precisa falar outra coisa. Cada um tem sua prece, né? Então não tem problema. Então isso é orgulho. É a gente não querer ser comparado, não querer ser julgado de alguma maneira. E ter medo de falar em público, todo mundo tem. Né? É comum as pessoas. Ou seja, não tem um que não tem. E não interessa a quantidade de pessoa que está na plateia. Não interessa. Pode estar uma e pode estar mil. Todo mundo tem. E eu faço uma analogia como andar de montanha-russa. É, toda vez que você vai lá no parque, lá, você olha a montanha-russa ou aquele elevador, né? Aquele elevador. Né? A torre que cai lá. Que tinha no Hopi Hari, né? Que cai. Toda vez que você olhar para aquilo, você vai sentir um frio na barriga e vai falar, você vai ter um medo de subir. Aí você sobe, vai, aí você vai várias vezes, depois você volta um ano que vem no parque, você vai sentir de novo o frio na barriga quando olhar para cima, mesmo você já ter ido. Ou seja, falar em público é sempre assim. Dá essa impressão. Você sabe quando eu comecei a fazer as palestras com mais intensidade, e eu tive uma delas, algumas foram no Iquibeu, quando tinha auditório do Iquibeu ainda, ali na Andrade Barros, e eu lembro que uma vez eu fui, a primeira vez que fui falar sobre o síndrome do pânico, e o assunto era novo ainda como estudo, e tinha psiquiatras lá, e pessoal renomado. Eu falei, o que eu tô falando? A hora que eu abri a cortina, que eu olhei as pessoas na cidade, eu falei, o que que eu estou fazendo aqui? Não são o que eles estão fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha tanta coisa para fazer melhor nesse momento, até ver uma televisão, eu tô aqui, meu Deus, que eu fui inventar isso. E eu fiquei numa tensão muito grande. E aí a sala, ela refrigerada, mas eu tava de terno e eu tava sentindo a camisa grudando embaixo já. Assim, eu falei, nossa, o que que eu fui inventar? E aí eu fui andando com o microfone e eu senti assim que tinha um ponto na sala que tinha dois aparelhos de ar-condicionado que eles se juntavam no meio do corredor. Eu falei, eu vou ficar aqui. Aí eu passei, quando eu passei, eu senti o frio, eu falei, aqui. Aí eu voltei e fiquei ali, porque daí o frio, ele fez baixar a minha temperatura e fez eu ficar mais calmo. Eu falei, eu preciso de um fator externo agora, que eu já tô no meio do rolo, tô sozinho em pé aqui, com esse monte de gente aqui olhando pra mim. Achei uma solução ali, porque eu fiquei entretido com o ar e amenizou. Então, assim, esse tipo de coisa a gente começa a buscar, porque eu queria muito estar ali onde eu estava, eu não fui empurrado pra ali. E eu queria exercitar, então eu tinha que exercitar. Então, de falar em público, chega nesse ponto. Você tem que exercitar e enfrentar-se assim e enfrentar a situação, né? Legal. Uma vez a Jacira do Anjo Ismael, né, que já está no plano espiritual, grande amiga, e ela chegou e falou para mim, Jorge, eu queria que você desse uma aula lá no Anjo Ismael, a aula inaugural do curso de aprendizes, não o curso básico. E é que fala sobre a criação, essa pura ciência, né? Ciência. Pura ciência. Ela falou, ninguém está querendo dar aula. Eu falei, mas por que que ninguém está querendo dar aula? Tem 3 alunos do ITA lá na aula. Você dá? Eu falei, dou. Vou lá. Grande coisa. O máximo que eles podem achar é um monte de erro no que eu vou falar, mais nada. A partir do que eles estudaram, né? Exatamente. Não tem vambora, não tem, né? Problema. Vambora. Não sei, o cara fez uma pergunta que eu não sei, eu falo, eu não sei. A gente não pode ter vergonha de falar que não sabe. Isso não tem problema nenhum na vida. Mas o Douglas, de onde vem aquela coisa da pessoa ter medo do que as pessoas possam pensar dele? Isso tem a ver com a baixa autoestima, muitas vezes, a maioria delas está bem associada a isso, e isso pode ter, isso pode ser uma consequência de uma infância já, onde foi muito criticada, a criança foi muito criticada por erros, por situações, na escola pode ter tido atritos, uma série de coisas, então isso tudo se soma e estoura na vida adulta muitas vezes, né? Fica preocupado com o que estão pensando dele, né? Isso que eu estou falando é a teoria da coisa. Na prática, o que que eu acho? É que a pessoa, em geral, ela é muito crítica com as outras pessoas, então conforme ela é muito crítica, ela começa a ter medo que o outro também seja. Então, por exemplo, a pessoa gosta, ela gosta muito de fofoca, ela passa a ter medo de que alguém faça fofoca sobre ela, mas é ela que gosta, é ela que está gerando esse tipo de coisa. Nela. Então, a pessoa que não se importa, não se importa. Né? Eu tenho uma última pergunta para você, do João Ramalho. Você acha que a tecnologia é inversamente proporcional à solidão? Inversamente proporcional? É, se você tá usando as mídias sociais o tempo todo, tal, você não é solitário? Quanto mais tecnologia, mais solitário. Menos. Não, eu acho que... Porque isso é muito característica de gerações, né? Então, assim, eu estou falando... em âmbitos gerais, mas você imagina que são várias faixas etárias, são várias gerações, e cada geração tem as suas características, as suas especificidades. E aí um olha para o outro e vê, mas com mais tecnologia, porque no meu tempo, não sei o que, agora, pessoal, não, o jovem que nasceu agora, ele já nasceu com a tecnologia, ele já nasceu com essas características, então ele não sente isso. A gente que veio de antes, a gente fala, nossa, realmente, né, porque no meu tempo, não sei o que, eu não tenho essa fala no meu tempo, que eu acho coisa de velho. Eu não tenho essa coisa, mas assim, porque eu nasci com a televisão já instalada dentro de casa, né, que era uma prática, o rádio já havia passado. Que era uma tecnologia. Rádio então, é uma eu interagia tecnologia. Com a televisão tranquilamente, eu tinha muita intimidade com a televisão, porque era eu e ela o dia todo, eu ficava sozinho, filho único, estudando só, eu estudava essa televisão, mas foi isso que eu fazia. Então, era muito... Agora, o pessoal não tem mais essa intimidade, agora é o computador, é o celular. A televisão era uma tecnologia, o rádio era uma tecnologia. Era uma tecnologia. O telégrafo é uma tecnologia, a máquina de escrever era uma tecnologia avançada para a época, quando foi criada. Não, então, a pergunta então tudo é tecnologia. Então. O barco a vapor é uma tecnologia. Então, mas o que o João Ramalho está falando é assim... Que está falando da comunicação, se é inversamente, né? Se é inversamente proporcional. Então, quem tem tecnologia não tem solidão? É isso que ele está perguntando. Tem, né? Tem também. Claro. Então, eu estou falando que de fato depende da geração e depende do que é que está específico naquela geração. Mas isso não muda. Isso não muda. É. Vamos lá? Vamos lá para o Momento de Gavales? No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. A solidão. Há dias em que sentimos com mais intensidade o fardo da solidão. À medida que nos elevamos monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentamos a solidão dos cimos e profunda tristeza nos dilacera a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam conosco no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que nos buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem os que conosco partilhavam o pão e o sonho nas aventuras felizes do início? Por certo, ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas, que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de nós, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de nós, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não sermos compreendidos. Nossa voz grita sem eco e o nosso anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente subimos, que ouvidos nos poderiam escutar a grande distância? E que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender, de pronto, os nossos ideais de altura? Choramos, indagamos e sofremos. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não nos cansemos de aprender a ciência da elevação. Lembremo-nos do Senhor Jesus, que escalou o Calvário, de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de dois malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Não relacionemos os bens que porventura já houvermos espalhado. Confiemos no infinito bem que nos aguarda. Não esperemos pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não nos olvidemos que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo da humanidade não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. O sacrifício na cruz é a mais bela lição da resignação que o Mestre nos legou. Sem nenhuma imposição, conclamou-nos: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. O que equivale a dizer que devemos tomar a cruz dos nossos sofrimentos com abnegação e escalar a montanha da ascensão espiritual, confiantes naquele que nos fez o convite. E embora com os pés sangrando, ao chegarmos ao topo do monte, depararemos com a planície florida e a estrada iluminada que nos conduzirá ao Mestre. Recordemo-lo, portanto, e sigamo-lo. Se não temos conosco as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que amemos profundamente a Jesus, mas é quase certo que ainda não nos colocamos junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo sem temor, buscando a vitória do amor e a felicidade eterna. Estamos no momento Gigavale. O tema foi a solidão. Douglas, algum comentário? Tem, achei muito, muito bonito o texto. E a questão, assim, dois pontos que eu achei fundamentais é a ressignificação da vida. Então, as coisas vão nos acontecendo, a vida vai mudando naturalmente, porque não adianta eu falar, eu não quero que mude nada, eu não quero que nada aconteça de diferente do que acontece, eu gosto da minha vida como ela é, porque ela vai mudar de alguma maneira. As coisas vão acontecer como acontece com todo mundo, com a sociedade, então eu vou ressignificando aquelas coisas e os momentos que nos afligem, né? E aí, a resignação, que foi citado também no texto, da vida de cada um, né? Da cruz de cada um. A gente vai ter que aceitar e assumir que essa cruz é minha, que essas questões são minhas. Então, quando eu vejo tudo isso, quando eu uso tudo isso como referência para cada um de nós, a gente vai vendo que tem que assumir as responsabilidades das nossas vidas, dos nossos objetivos, nossos planos. Isso tudo são importantes para a gente fazer. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com oferecimento de WS Festas e Embalagens, está no momento dos aniversariantes da semana. É lá da Fraternidade Paulo de Tarso, nós temos dia 13 o André de Castro, no dia 17 a Leia Liporati e no dia 19 o Edson Heredi. Esses são os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. Aqui quem faz aniversário dia 14 é o Pedro Augusto, meu neto, né? Faz aniversário. Dia 14 também é o Luiz Frederico, que é meu sobrinho. Ele que faz curso de aprendizes lá no, na AME. Dia 16, quem faz aniversário é a nossa querida amiga Lu Almeida. Lu, lá de Juazeiro da Bahia, né? Esposa do nosso saudoso poeta Manuca Almeida. Ela tem um trabalho intenso lá de poesia, de música, tudo. Esse trabalho maravilhoso que ela tem lá na Bahia. Tem programa de rádio, de forró, tem tudo, né? Ela é jornalista. Dia 17, quem faz aniversário é o Edson Andrade. O Edson Andrade faz aniversário também. Dia 18, quem faz é a Nadir Paulino, nossa irmã Nadir. Nadir. Nadir também, que é da AME agora também. O Rubens Pinho, lá do Recanto da Recanto de Luz, lá, a irmã Sheila. Certo. Dia 18 também o Gustavo, que nós já falamos, Gustavo do Espírito Santo, primo do Rodrigo, lá de Santos, um grande amigão nosso aqui do programa. Todo um domingo tá ligadinho com a gente lá. O programa Vivência Espírita faz aniversário dia 18 também, nós, 21 anos, maioridade. Só que nós não vamos comemorar semana que vem. Semana que vem, como nós falamos, quem está aqui será a Fernanda e a equipe da Casa da Marcela. Nós vamos comemorar no dia 25. Que é o dia 18, não vai ser no dia 19 que nós vamos comemorar, porque o Rodrigo vai estar viajando e a gente faz questão dele estar aqui junto. Eu acho que vai ser a Cris ou o Piero vai estar aqui tocando a nave. Dia 21, quem faz aniversário é o Aécio César. Nosso amigo Aécio, lá de Sete Lagoas, é o número um aqui dos nossos... O number one, que nem a Arlete fala. Do nosso Vivência Espírita. Né? Number one em todos os programas, né? Uhum. Programa Vivência Espírita. 21 de janeiro. Isso. 21 e 21 anos o Vivência, hein, Aécio? Isso, olha só. Exatamente, juntinho aí, Aécio. Quase, né? Um grande abraço para todos vocês, paz e alegria em seus corações, é o que desejo o programa Vivência Espírita. Falar em Aécio, que o Aécio ele colocou aqui a dificuldade que ele tem para usar a mídia, né? Para usar a mídia social, para usar o Facebook, para usar o quê? Para usar o computador, né? Que ele tem só 4% de visão, precisa de lupa, precisa de tudo isso. Aí o Zazu Moura está perguntando se existe um aplicativo para cego. Existe, Rodrigo? Você sabe disso? Ele falou que sim, aí ele que recomendou o By My Eyes. By My Eyes. Eu estava pensando que era pergunta, não é pergunta, é afirmação, afirmativa. Existe um aplicativo para cego, By My Eyes. By My Yes. By My Eyes. Mas não está escrito Eyes aqui, está escrito Yes. Isso aí é baianês. Aí. Sem xenofobia. Sem xenofobia aqui. Tá falando de xenofobia, tá vendo? Aí, vou lá nisso, né? Aí, ó. Ó. Lá nisso, é um exemplo. É baiano, pronto. Uhum. É baiano. Eu tô sorteando aqui os nomes lá no sorteador. E vamos então pro sorteio. Né? Lembrando que a gente está sorteando o livro, mostra aí. Então, um oferecimento de oferecimento da livraria Casa do Caminho, né? Mas hoje quem está oferecendo é o Douglas, né? O Douglas está oferecendo aí os livros, né? São dois livros que a gente vai sortear. Eu usei aqui o sorteador.com.br, né? Coloquei o nome de todo mundo que ligou, mandou mensagem, colocou o nome aqui do Aécio, a Miriam Ui, a Catarina Souza, o Edson Andrade, a Ana Cristina, a Ieda Santana, Odete de Jacareí, a Cláudia Campos e a Elisângela Chagas. E quem ganhou aqui pelo sorteador foi a Rufus Tambores, né? Aí, ó. Rufus Tambores. Brincadeira não, hein? É brincadeira. Ó, então quem ganhou foi a Ana Cristina e a Elisângela Chagas. Né? Isso aí. Me faltaram as luzes, né? Só o tambor, mas as luzes das pessoas. Vai retirar lá na livraria Casa do Caminho, de segunda a sexta, das 13 às 16 horas, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, Jardim Bela Vista, aquela rua da descida da Rodoviária Velha. Aí conversa com o Mário Vinhas lá, que vai estar guardadinho o livro para você, que o Rui leva lá. Legal, parabéns aí, a Ana, a Cristina e a Elisângela Chagas. Eu podia deixar aqui e o Carlos Chagas pegar no programa, né? Pegar aqui. Pode ser, né? Tem que só lembrar ele, Elisângela, né? É a esposa do Carlos. A Elisângela tá ouvindo, Elisângela. Fala que nós vamos deixar aqui na mesa. Aqui na mesa na técnica aqui. Aí o Carlos pega aqui do lado, vai estar na mesa. Fala que o livro Solidão que está aqui é o seu. Ele vai estar sozinho, então ele vai estar solitário, né? E aí leva para você depois. E o Douglas bota a dedicatória para ela. Tá. Também pode ser. Vamos lá então, Eu Vamos para a hora da dica, Douglas. Quando tá assim, é a hora da dica. Para dar uma dica de livro, série, o que achar que convém aí para os nossos ouvintes em relação ao tema, né? Não. Douglas, a dica? É, sempre a questão é associada a isso, a se conhecer e assumir as suas responsabilidades com relação à sua vida, com relação aos seus interesses. Isso é a solução para muitas das coisas, se não todas. E você tem algum filme, alguma série, algum livro para indicar? Pode indicar o seu livro também. O meu livro, Solidão, que pode entrar em contato comigo pelas redes sociais e que eu tenho alguns exemplares. E eu acho que aqui esse livro é mais técnico, não é um livro de histórias, um livro de situações de sofrimento, mas assim, de entendimento tecnicamente do que é e das soluções, né? O que a gente pode utilizar como ferramentas para sair, para resolver. O Douglas, o que você pode falar do IDB? O Instituto Douglas Brito foi criado ano passado justamente para agrupar os projetos que eu já fazia, né? Os projetos sociais e tudo mais. Antigamente, você tinha o projeto Gaspan? Eu lembro que eu tinha... Então, o Gaspan foi uma... ele durou 15 anos, que era para um grupo de autoajuda às pessoas com síndrome do pânico. Isso foi até 2015, depois eu lancei os livros sobre o assunto e tal. E aí eu tinha no meio disso, até 2019, a ONG, a Associação Essencial de Apoio Psicológico e Pedagógico. Essa ONG finalizou as atividades em 2019 porque o que a gente vinha fazendo já não tinha mais a relevância que a gente achava que tinha. Mas alguns projetos sociais se mantiveram comigo. E aí eu achei que era importante agrupar tudo isso sobre um instituto. E o instituto foi criado para isso. Então, os projetos sociais, os projetos assistenciais, né, de arrecadação de coisas, né, de roupas, objetos, alimentos, tudo mais, isso é encaminhado para os grupos, às vezes grupos que não são juridicamente estabelecidos, como grupos de favelas, áreas rurais, tudo mais. São grupos mais simples e menores que fazem e que tem necessidade pontuais, a gente atende. É porque então, você e outras coisas que a gente foi fazendo. Porque você recebeu a medalha Cassiano Ricardo justamente por causa desses trabalhos. Isso, dos projetos sociais, que esse ano completa 30 anos que eu faço os projetos sociais já. Então, eu acho que tem... Eu não acho nada que é grande para mim. Eu acho que o que eu aprendi ao longo desses anos e que eu aprendo, as pessoas que eu conheço, muita gente eu conheci ao longo dos anos, é o melhor ganho que eu tenho em tudo isso. É fantástico isso, eu me divirto, converso com cada um, é cada história, cada brincadeira. Sim. Que a gente tem, que é muito divertido. Legal. Então vamos já partir para o encerramento, né, Jorge? Uhum. Então aqui também quem participou da enquete, né? Comentar aqui o resultado, mas antes de comentar a enquete, eu queria a gente colocar aqui a arte que foi criada pela inteligência artificial, né? O emblema aqui do dia. Eu vou jogar aqui, já vou transmitir ali na TV do estúdio. E tá aí, deixa eu colocar aqui no lado do Jorge, tá aí a arte criada pela inteligência artificial sobre o tema aí, solidão, uma visão interdisciplinar. Não é uma visão espiritual, porque eu acho que tem o espírito sentado naquela cadeira ali. Não é verdade, né? Ele tá uhum. fazendo aí. Uhum. No caso, mais bonito que espírita nunca está sozinho. Então, né? Só um comentário. Essa imagem ela me fez lembrar um filme dos anos 80 que ainda é muito conhecido, que chama Em Algum Lugar do Passado. Uhum. As pessoas conhecem muito. Muito esse filme. Lindo. A música é linda, né? Eu li o livro na época, uhum. antes do filme, eu li o livro, e o livro relata que é uma história real em que o rapaz conseguiu voltar para o passado e tudo mais. Mas essa foi uma visão dele. Uhum. Ele teve isso. E o cara lá, o autor, que de fato foi o personagem lá e tal, ele foi encontrado morto, sentado numa cadeira assim, olhando pela janela do hotel, olhando para fora da janela do hotel, porque ele foi pro passado, uhum. na mente dele, ele viajou, revivenciou uhum. tudo aquilo e voltou. Mas a hora que ele voltou, que ele descobriu o ponto que fez ele voltar, que foi a moedinha, né, que fez ele voltar, ele se deparou com a realidade, que não era o que ele queria mais. Uhum. E aí ele foi encontrado morto naquela cadeira. E o que você pode falar do livro do Gabriel Garcia Marques? o sucesso que está aí agora. Agora é, agora a Netflix fez uma série, né? Ah, é o filme. O tema do filme, Eu Nunca Era Passado. Uhum. Esse filme é sucesso até hoje, né? A música é linda. É, uhum. O Christopher Reeve, que acho que foi um dos primeiros filmes do Christopher Reeve que fez sucesso. É, o Super-Homem, né? É, que depois ele veio a ser o Superman. É, o Superman. Seguinte, e, é. Acho que foi antes. Antes, o filme foi de antes. E até hoje é citado esse filme em algumas situações. É. Então, é só que no filme não aparece essa cena onde ele tá morto. Para ele olhando para a janela, só que ele tá morto naquela hora. O irmão dele que encontrou ele ali naquele lugar. Esse foi um relato que o irmão deu em entrevista na época, isso anos 80 e tal. Agora, é isso que o Rui citou agora, muito conhecida a história, muito... Muito bonita a história, né, da família lá. E virou uma série. Nobel de literatura. Ainda virou uma série agora, né, que está no Netflix, Cem Anos de Solidão. Até quando eu comecei a escrever, e no final tem uma dedicatória para uma amiga que foi que me incentivou, na EBA, me acompanhou todo esse processo, a Eliana Maci, a doutora Eliana Maci, que se conheceram lá na Câmara, inclusive. E ela falou: você precisa assistir outra vez. Eu falei: assisti outra vez? Não, eu nunca vi, né? Eu só li esse livro há muitos anos, o Cem Anos de Solidão. Há muitos anos. Falei: eu não vou ler. Eu não vou ler agora porque eu não quero ser influenciado por nenhuma história. Eu quero escrever o livro técnico, senão eu vou puxar a história de lá, que não é isso que eu quero falar. E aí deu certo. Daí, agora que eu vou te mostrar, você já está na minha lista para assistir 100 anos de solidão. 100 anos de solidão. Está na minha lista para assistir. A história é muito bonita, né? É um dramalhão, né? Mas é bonito. Uhum. Então nós vamos agradecendo a participação de todos hoje aqui conosco. Muito obrigado mesmo. Se deixar o Douglas aqui, a gente fica até vira tarde. Não para de falar. Né? Pra isso que dá. Conversar, porque todo mundo quer perguntar as coisas para ele, a gente também. Então é sempre assim quando ele está aqui. Então agradecendo a vocês que participaram conosco, convidando já para a próxima semana. E o tema de hoje aqui, né, a mensagem de hoje, do dia 12 de janeiro, do livro Palavras de Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, diz o seguinte: por trás do sofrimento a se nos originar do orgulho ferido, está simplesmente a paixão pelas aparências a que ainda se nos afeiçoa o sentimento da superioridade ilusória. Livro Roteiro, capítulo 13, Um Só Problema. Rodrigo, então, Rodrigo não, Rui, então a próxima semana nós teremos aqui a Fernanda com Fernanda Cachau, algumas mães lá, as mãezinhas da casa da Marcela, e vamos falar sobre consolação, né? Falar sobre o que era antes elas, antes de receber uma carta e depois que elas receberam, como é que ficou, né? Como que eram os entes queridos delas, como é que eles partiram, isso aí. Vai ser emocionante, com certeza. E eu quero agradecer ao Douglas, porque ele prontamente aceitou o convite de vir aqui ao nosso programa. Falei com ele: não, pode deixar que nós estaremos lá. Eu gostaria que você falasse sobre A Solidão, que é o livro que ele levou para a gente de presente lá na Câmara Municipal. É sempre um prazer estar aqui. Ela que mandou a mensagem, falou: não, eu quero sim, eu estou sempre lá. São 21 anos agora, né? Acho que desde anos. O começo. É verdade. Eu venho eventualmente desde o começo. Assistam aí a retrospectiva de 2024, o Douglas está lá também. Eu estou lá também. Não, né? Aqui tá lá, né? A mesa está envelhecendo junto aqui, né? Vale a pena assistir. E só comentar o resultado aqui da enquete, né? Então, a enquete que a gente colocou aqui teve 101 votos, né? Você acredita que a solidão pode ter causas espirituais além das psicológicas? Dos 101 votos, 88% falou que sim, acho que tem causas espirituais também, e 12% falou que não. Né? Aí depois o Douglas comenta pra gente no final aí, passar pro Carlinhos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Silvio. Obrigado, Sebastião Varotto. Obrigado, Joel. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Douglas Brito, pela presença. Você realmente é muito requisitado, porque você é um profissional espetacular e as pessoas aqui estão todas agradecendo por esse, que gostaria que o programa fosse estendido por mais umas 3 horas aí. Agradecemos a presença de toda a família Vivenciana conosco neste domingo. Obrigado pela generosidade de estar nos dando a oportunidade sempre de crescer essa rádio maravilhosa, levando a mais pessoas conhecimento. e levando também o esclarecimento de tantos problemas que passam e buscam conosco aqui as respostas. Com a graça de Deus, nós conseguimos através de profissionais como Douglas Brito. Desejamos a todos um ótimo domingo, com seu macarrão com frango, com seu cardápio preferido, mas sempre em família, porque família é a base da nossa sociedade, que não se dissolva nunca. Vai alguém mais falar, Jorge? O Douglas quer falar mais alguma coisa? Acho que tá. É sempre um prazer imenso estar aqui e sempre que o Rui vocês pedirem, eu tô aparecendo aqui. Se não pedir, eu peço para vir. Se não pedirem, eu me ofereço para vir. É porque nós temos algumas pessoas que já fazem parte fixa aqui do nosso programa, né? É do elenco fixo. Outro dia o Edson Barbosa brincou com o Hélio de Jacareí, que falou: você, só quando não tem ninguém que ele te chama. Aí eu chamei com 3 meses de antecedência e falei: tá vendo? Chamou com antecedência porque não tem ninguém no final do ano. Então nós falamos: não, mas nós temos umas pessoas que fazem parte do programa. O Douglas é um dele, o Maurício, Tomé. Quem mais? A Antônia Baruto, né? Que fazem parte do Ari Rangel. Elenco de apoio, né? Elenco de apoio. Mário Vinhas. Os personagens principais. Em fábrica a gente chamava de pessoa de ativo fixo. Né? Ativo fixo, já faz parte da Faz parte da. Tá com plaquinha, já colocou plaquinha para patrimônio. Já. Plaquinha de ativo fixo no Douglas também. Mas são as pessoas especiais do programa. Sim. Que fazem o programa acontecer. Se quiser comentar o resultado da enquete também, acho que é legal. É, isso daqui eu acho que tem uma vida de mão dupla também, né? Porque tanto uma coisa contra o outro, tanto pode gerar as causas espirituais como pode ser gerado por elas, né? Então acho que esse ponto é bem importante, inclusive as pessoas, elas entendem e reconhecem isso. Bacana. Carlinhos, você encerra? Encerro. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos esta seara bendita que congrega conosco este verdadeiro ideal cristão, de divulgar essa doutrina espírita maravilhosa, esse é seu evangelho redivivo, trazendo pessoas que vêm nos iluminar o caminho, trazendo-nos respostas, orientações e esclarecimentos sobre as nossas dificuldades físicas, espirituais e materiais. Agradecemos, Senhor Jesus, por compartilhar conosco esse sentimento maravilhoso de irmão, que dá-nos sempre a oportunidade de sabermos que um dia chegaremos a alcançar o patamar espiritual que hoje você ocupa. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para encerrarmos o programa Vivência Espírita de hoje rogando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os devedores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Mãe amada. Envolve-nos com seu manto de luz, trazendo-nos a paz e o aconchego que buscamos para continuar o nosso cotidiano aprendendo um pouco mais dessa vivência maravilhosa. Amém? Amém. Amém, Senhor. Amém. Sobre a própria pessoa é humildade. Silenciar-se na falha do próximo é caridade. Silenciar quando se está sofrendo é heroísmo e resignação. Mas se calar no sofrimento alheio é covardia diante do irmão. Ah,